Diário do Comic Pod, dia 5 de março de 2009. Felipe Morcelli, Matheus Kojima e Erlon estão gravando a 10ª edição do Comic Pod. What's up, galera? Estamos aqui para mais uma edição do Comic Pod, essa é de número 10. Hoje aqui com o Erlon e o Felipe. Oh, obrigado. Aplausos pra mim. Eu também abraço, meu amigo, aplausos e tudo mais. Hoje é uma edição especial, porque é a nossa 10ª edição, mas... Especial por quê? Porque é 10? É, cara, 10. Parabéns. Parabéns pra você. Tem dois algarismos agora. Olha só. E hoje nós vamos falar sobre uma série limitada, né? Que foi uma das mais famosas dos anos 80, 90 e até hoje em dia ainda faz sucesso, né? Que é o Watchmen, e isso logo depois dos Vingadores. Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é um Vingadores. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Diego, estou aqui com o Erlon. Achei que tava com a véia, Dona Vera. Também ela tá aí. Feliz, né? Continua. É, a Dona Vera também tá aqui, eu vi na gravação, né? Nosso sinal de vida, Dona Vera. Dona Vera! Aí, pronto. Viu? Pronto. A gente queria pedir desculpas, né, por essa semana que a gente ficou sem episódio, mas... Saco mesmo, né? Cê é pedir desculpa nada. Vocês deviam ter curtido o carnaval também, os seus vagabundos. Vocês deviam ter curtido o carnaval em vez de ficar ouvindo. O carnaval foi bom, Arlon. Ah, o meu foi sensacional, né? Fiquei em casa deitado. Também foi bom. Vamos aproveitar aqui rapidinho, fazer um jabazinho dos nossos amigos, o pessoal do Checkpoint. Acessem http://www.checkpointbr.com. O link vai estar no post. É um site novo aí de games, nossos parceiros aí, o Ricardo, que ele participou já de alguns episódios do Comic Pod. E eles têm até um podcast, um podcast. Acho que só tem uma edição só, que é o de Resident Evil 5. Que fui eu que editei. Foi o que editou. De maneira pra caraca, eu participei do que vai sair sobre Street Fighter e o Felipe participou do que vai sair sobre Mega Man. Então agora a gente vai para a leitura de e-mails, com o primeiro e-mail, que é o do Alexandre Caieiro. Ele diz: e aí, pessoal do Comic Pod, estão ficando importante em cast com os seres rapadurianos, vai ser bem legal. Tenho uma ideia bem legal para o cast de vocês. Vocês poderiam fazer como a Marvel tem aquelas sagas, o que aconteceria se, por exemplo, um cast versus quem ganharia uma luta, Lobo versus Wolverine, Flash versus Mercúrio, Thor versus Superman ou Batman versus... É difícil, hein? Rorschach. Comparando os pontos fortes e fracos de cada personagem, segue aí. Então, falando dos seres rapadurianos, deixa eu ser um pouco Robert e ouça aí o que o senhor Maurício Saldanha e o seu Jurandir Filho falaram do meu nome no RapaduraCast. Próximo e-mail, Erlon Aaron, 19 anos, Águas Mornas, Santa Catarina. Eu sempre fui uma pessoa muito rancorosa, que nunca demonstrava suas emoções. Isso mudou depois desse podcast sobre a história do Oscar. Vocês postaram dois vídeos que, para mim, foram emocionantes. Ao ver Roberto Benigni subindo em cima das poltronas, me deixaram lacrimejando, mesmo não entendendo nada do que ele falava, pois sou péssimo em inglês. Depois desse vídeo, fui ver o do Charlie Chaplin recebendo o Oscar honorário. Foi aí que eu desabei. Não tem como não chorar ao ver a emoção demonstrada pelo ator, que, para mim, tinha a maior interpretação em filmes do mundo. Nossa. Esses vídeos são espetaculares mesmo, são os momentos mais marcantes assim do Oscar, né? É momentos emocionantes mesmo, isso é bacana, são emocionantes mesmo assim, do Charles Chaves ver a emoção dele lá, foi muito bacana mesmo. Ah, moleque, a gente é pica. É, falaram de mim, rapaz. Eu mandei um e-mailzinho lá, meu momento emo no RapaduraCast, e eles leram, rapaz. Tô famosão. Mas eles fizeram jabá? Não, eles cortaram a parte que falaram que eu escrevi do Comic Pod. Sacanagem. Eles cortaram, sacanagem, né? Ô, Alexandre, só pra vocês ideias? A gente vai estudar, sim. para de falar que a gente vai estudar, cara. Tudo, pô, toda leitura de e-mails diz que tu vai estudar, estudar. E... é igual a Panini, põe todos os e-mails da Panini, vem a Panini e fala: ah, isso vai entrar no nosso, na nossa pauta de estudos, e nunca faz porra nenhuma. Mas pode esperar que a gente vai fazer sim sobre isso. Leandro Massai, ó, foi assim mesmo que ele escreveu: velhos, adorei o podcast, o tema é farto e gostei da edição. Pergunta: é impressão minha ou vocês são meio desonestos? Hahaha, ouvirei toda semana agora, abraço galera. Ele mandou assim mesmo, sem espaço, sem acento, sem porra nenhuma. O Dico é fã da DC e o Felipe também. Eu não me importo com nenhuma, eu posso ler da DC, da Marvel, do caralho a quatro, que não me importa o que eu tô lendo. Se for legal, vou me interessar, vou ler. Não importa a editora que vai publicar o HQ. Foi como o Arlan falou, eu e o Felipe, a gente é DC na alta, então como só a gente faz pauta nessa porra, então vai ser tudo DC. Mas a gente já tá vendo já, e agora não é enrolação, não. A gente já tá vendo já pra mudar um pouco do foco da DC, que tá começando a ficar exagerado já. Agora tem a leitura dos comentários do podcast. Essa vinheta saiu normalmente, não foi editada não, ela saiu normal. Cara, ficou muito foda, cara. O comentário do Cabra Estranho, ele diz: bom, Pobrecast, você tem conteúdo. Sem acento também. Não, peraí. Que porra é esse? Bom Pobrecast, que porra é essa? Não entendi. Que pobre. Pobrecast. O que que é o pobre? Deixa eu pegar o dicionário. Tem pobre no dicionário? Não, acho que nem se fosse Pobrecast. Como assim Pobrecast? É porque a gente é desempregado, a gente é tudo fodido. Aí não tem amigo, só o Felipe. Ah, tá. Aí é Pobrecast. Fazer com o pessoal daqui do trailer, um Pobrecast. É um Pobrecast. Ele diz: gostei das piadas do submarino, mas por favor, não venda nada pelo Pobrecast. Fica muito chato ouvir blá blá blá blá blá de compra camisa, clique no link, parei de ouvir outros podcasts por ser muito apelativo comercialmente. Nerdcast. Perde um pouco do charme de ser uma coisa amadora. Eu adoro amadora. Adoro amadores. Caralho, que foi inteiro. Cabra Estranho, sensacional. Ele gosta das amadoras. Eu também. As amadoras são as melhores. É, aquela ali de submarino é brincadeira mesmo. A gente não pretende ser totalmente comercial. Claro que alguma hora a gente vai entrar com alguma coisa, tipo anúncios ou patrocinador, porque a gente precisa ganhar dinheiro com essa porra. É, se eles pagarem R$1 milhão em bolsa de ouro, que vale mais do que dinheiro, claro, com certeza a gente tem que voltar. Pô, a gente vai tentar o máximo possível, tentar manter o foco, o nível, a qualidade e o foco que a gente tem hoje. De ser um fodido na vida, que não tem porra nenhuma. É, e não ser como outros aí que se vendem, né, quer tirar onda porque agora tá trabalhando em empresa, blá blá blá. Trabalho na multinacional, e fica, eu sou não sei o que, e eu trabalho vendo Sundown, e Cenoura e Bronze, e The Big Bang Theory. Porque eles não falam no podcast dele que todo mundo tá falando que o nível tá caindo, isso eles não falam. É, isso eles não lêem, não, os e-mails que o cara aqui manda pra eles dizendo que tá uma bosta, que tem que melhorar, que até o nosso tá melhor. Isso eles não lêem, não. Isso eles passam batido, né? Senhora Lotone, gordo, escroto. Porra, também não exagera. Só um gordo escroto mesmo. Vai lá ler. Vou ler o comentário do Jackson. Pensei que ia ser sobre o Oscar. He. Mesmo não gostando do Super, não dá pra negar sua importância pro gênero. E mesmo sua figura dentro do universo DC. As melhores histórias são quando ele interage com a galera. Suas sagas solo geralmente são boring. Escolachar no podcast. He. E é Jackson, com a pronúncia em português. Pera aí, seria Jackson. O Jackson do pandeiro. Tica-tica-tica-tica. Jackson do pandeiro. Vai lá, Jackson. Provavelmente vou levar outra invertida. Se não, é o Jackson, aquele que fazia a novela da Globo, da Record. O rei do gado? Não, o bandido lá, porra, que era o Jackson. Eu sou Jackson, eu sou traficante. Provavelmente vou levar outra invertida. Clodovil, vai lá, Jackson. Mas whatever, foi só uma dica. E não fica bem tanta arrogância no podcast que tá começando. Ô, senhorzinho Jax! Já. Se você perceber, o Erlon leu o seu e-mail, comentário, whatever, sacaneou você e depois pediu desculpas. Ele tava brincando, queridinho. Eu sou um cara calmo, sou um cara tranquilo, eu só levei pelo lado humor. A gente morde, mas assopra. É, e come também. E dá invertida. Invertida, sensacional, né? Mas então, Jackson, desculpa por te chamar de Jackson. E Jackson, é Jackson. A partir de hoje será Jackson do pandeiro. Vai lá. Agora eu vou ler um e-mail do Inominável. Homem das Qual o nome dele? Eu não sei. Inominável? Homem das Eles moram perto do Acre, cara. Eu tenho medo deles. O Inominável mora perto do Acre? Mora? Você mora perto do Acre, Inominável? Tira uma foto da placa, bem-vindo ao Acre, que a partir desse dia eu irei acreditar que existe o Acre ou não. Porque se você não tirar essa foto, nunca vou acreditar que o Acre existe. Por favor, responda isso pra gente. O Acre existe? Ou... Agora eu vou ler o seu comentário. Ele diz: acho que essa é uma das poucas histórias que o Super vai contra todo aquele escoteirismo dele. E ainda conta com o Zod e Lex Luthor. Lex com não, Z. Lex Luthor. Com certeza é uma história que vale a pena ser lida. Ficou bom o podcast e no aguardo de mais material. Espero com muita ansiedade para quando falarem de Vértigo, meu selo de quadrinho preferido. A Vértigo é sensacional. Isso aí a gente realmente está estudando e fazer assim, não é nem enrolação, não. Isso a gente está pensando. Bom, cara, a gente está estudando tudo, mas porra, a gente é da faculdade, isso é estudo. Não, porque, pô, cara, Vértigo é maneiro, cara. Vértigo é várias histórias foda pra caralho. Isso, foda pra caralho. Ia ser um cast, assim, muito intelectual. Muito sensacional, de bom na sua vida. Mas então, quem quiser mandar um e-mail, manda pra onde? contato@comicpod.com. Ah, só um momentinho. Pessoal, para de mandar e-mail pro contato.comicast. Porque ele morreu, cara. Aquele já era. Agora é contato@comicpod.com, cara. Porra. contato@comicpod.com. contato@comicpod.com, porra. Isso, repete de novo pra botar na cabeça deles. contato@comicpod.com. Isso. E pra mandar os e-mails de voz, o... Agora sim, pra você mandar um e-mail de voz, você vai no Gtalk e manda para o contato.comicast, que é o antigo, mas isso já vai mudar. E aí, contato. Vai sim. E lá você faz a sua mensagem de voz ou anexa no e-mail contato@comicpod.com. É, isso que eu ia falar, que muitas vezes eu mandei e-mail de voz para outros podcasts, eu não gravo não, anexo, eu sou preguiçoso pra caralho. Isso, também. Mas beleza, é só isso, escutem o podcast aí, tá meio grande, mas não tá chato não, tá bem legal, conta toda a história do Watchmen, todinha de todas as HQs do Watchmen, desde a número 1, detalhes, tudo mais, você que gosta de spoilers, ouça aí. Se você não gosta, para por aqui e ouve só da semana que vem. Você quer ir ao cinema sem saber da história do Watchmen, não escute o podcast. Mas se você quer saber totalmente a história, ouça o podcast primeiro e amanhã vá aos cinemas e ouçam... E lembrando, amanhã estreia Erlon. O Watchmen, o filme que vai ter, vai ser sensacional. O filme tá muito legal. Eu vi uns trechos do filme que são aí bloqueados na internet, que não tem pra vocês assistirem, mas são trechos do filme normal que o Felipe tem também. E ele... Ah, sei qual é, sei como é que ele tem. Felipe também tem os contatos do mal, cara. Assistam o filme, que tá bem legal o filme, e vale a pena gastar o seu pobre dinheirinho suado para assistir um filme de qualidade. Tá no nível do Batman The Dark Knight, tá naquele nível ali sim. É um filme muito bom, muito bem editado, trilha sonora muito legal. A trilha sonora tá no podcast aí, a trilha sonora do filme. Ouçam aí que vai valer a pena e assistam o filme amanhã, que vai valer a pena. Um abraço a todo mundo e tchau! Voltando dos e-mails, né? Vamos começar pelo começo. Ah, vá. Achei que a gente ia começar da edição 12. O Watchmen foi publicado pela DC Comics, né? No formato de série limitada. Nos Estados Unidos foi publicado de setembro de 1986 a outubro de 1987. E aqui no Brasil foi publicado de novembro de 1988 a abril de 1989. Com 12 capítulos, né? Aqui no Brasil acho que teve um pouco menos, que a Abril deve ter picotado alguma coisa. Não picotou. Ela condensou duas edições em uma. Então são 6. E o time de criação? O escritor é o Alan Moore. Artista Dave Gibb. Gibbons, letrista Dave Gibbons também, colorista John Hinks e o editor é o Len Wein. Len Wein trabalhou a vida inteira dele com quadrinhos, já é um vovozinho da idade do Sr. Miyagi. Ele é melhor editor do que escritor, mas tudo bem, vamos lá. Vamos à sinopse antes de começar a falar. Como seria uma história de super-heróis no mundo real? No mundo em que policiais fazem manifestações públicas contra a atividade dos vigilantes, forçando-os a abandonar a atividade. Um mundo que dorme sobre o medo de uma guerra nuclear. Nesse contexto se desenvolve aquela que aparentemente seria a história principal, o misterioso assassinato de um agente do governo. Afinal, quem matou o ex-vigilante conhecido como Comediante? Quem poderia liquidar um super-herói? Quais as razões do crime? E aí já é uma coisa meio Lost, né, cara? Na sinopse tu já abre 1 milhão de dúvidas. Daí tu vai passando as HQs e tu vai ficando com mais dúvida ainda, e aí lê a outra, fica com mais dúvida ainda, até chegar a edição 11 e tu perder a dúvida. Aí, literalmente, tua cabeça explode, né? Calma, calma, vamos... Não só a tua cabeça, né? Tudo explode. Vamos com calma. A maioria dos personagens do Watchmen foi baseado nos personagens da Charlton Comics. Então dá pra fazer alguns paralelos aí. O Rorschach era pra ser o Questão, o segundo Coruja era pra ser o Besouro Azul e tal. Tem mais. Isso. O Ozymandias é o Thunderbolt. O Comediante, né, ele é baseado no Pacificador, com elementos do Nick Fury. Isso. O John, né, o Dr. Manhattan, ele é baseado no Capitão Atom. O Nightwing 1, né, o primeiro Coruja, ele é baseado no primeiro Besouro Azul. Isso. O segundo Coruja é baseado no terceiro Besouro Azul com elementos do Batman. E o Ozymandias, ele é baseado no Thunderbolt. Rorschach no Questão. E a Silk Spectral, ou a Spectral, né, é baseado na Lady Fantasma e na Canário Negro. Esses personagens da Charlton, a Charlton faliu, mas... Nada, acho que foi na década de 70 ou 60, sei lá, e a DC Comics comprou o direito de usar esses personagens. Agora, por que que eles não deixaram o Alan Moore usar essa galera aí? Porque eles, na época eles tinham acabado com acabado de rolar a crise nas Infinitas Terras. Então eles tinham literalmente limpado a crise, acertado o destino de alguns personagens, inclusive desses da Charlton. Então o Alan Moore fazendo uma história desse nível com esses personagens que tinham acabado de passar já por uma revolução grande, ia virar muita bagunça, né? Então ele acabou... Então ele acabou sendo obrigado a criar uns personagens semelhantes, né? Na verdade, a ideia de criar os personagens semelhantes foi do Gibbons, né? Ele diz, ah, porque a gente não faz uma coisa parecida, só diferente. Uhum. Uma coisa interessante de falar é que o Dr. Manhattan, que era pra ser o Capitão Átomo, ele acabou sendo o que mais foi mudado, assim, né? O que mais evoluiu nessa transformação. Deus, é, porque o Capitão Átomo, ele é quase um deus pelo controle total da energia nuclear que ele tem, mas o Dr. Manhattan, o Alan Moore usou um conceito quântico dele, porque um personagem que vive numa linha, que vive num universo, porque ele possui um momento linear de vida, assim. Então não existe passado, não existe futuro. Ele vê a vida apenas como um fenômeno do cosmos. Isso, exatamente. Mas ele já se sente fora de uma linha temporal. Ele sabe o que vai acontecer depois, o que aconteceu antes, pra ele é tudo a mesma coisa. Funciona igual ele fala, funciona como um relógio, né? Ele não liga pro que vai acontecer. Nem liga com as pessoas, o que vai acontecer com as pessoas. O Dr. Manhattan já foi humano, né, cara? É, ele não gosta do ser humano, ele é igual o Osama Bin Laden. The world will look up and shout, save us. And I'll whisper. É, o Watchmen quer colocar heróis no mundo real, as pessoas, não, esses super-heróis não têm poderes, eles sentem no dever de fazer alguma justiça, o governo acaba apoiando, até que rola, depois que a coisa sai do controle completamente, rola o decreto Kinney lá, que tira todos eles de circulação, né? A não ser os que aceitam trabalhar pro governo, que no caso vai ser o Dr. Manhattan e o país que surge pro governo. O Manhattan, ele fez bastante, na história ele fez bastante diferença na Guerra Fria, né? Sim, vale lembrar que a Guerra Fria e o Watchmen não acabou, né? A presidência do Nixon continua, porque o presidente dos Estados Unidos ele só pode ter 2 mandatos, mas o Nixon declarou uma lei que permitiu ele ter mais mandatos e ele tá aí até 85, né? Que é quando se passa a história. Eu acho interessante o Alan Moore ter usado o Nixon, porque o Nixon é um presidente muito controverso, né? Ele teve a mesma pressão política que o Collor recebeu aqui para renunciar ao cargo e tal, quer dizer, até nesses detalhes menores ele quis ser polêmico, assim. Eu acho interessante isso aí. Ele não colocou um presidente fictício ou quem tava no governo na época, que se não me engano era o George Bush pai, mas ele usou uma figura mais controversa, alguém que chamasse atenção tanto quanto o restante dos personagens da história. Isso tem uma característica também única de Watchmen, né, cara? Que tem muita coisa que tu percebe depois da segunda vez que tu lembra. Ah, mas isso aí, cara, isso aí é igual a história da construção do Dr. Manhattan em Marte lá. É fractal. quanto mais detalhes você vê, mais você vai achando, não tem fim, sabe? E outra coisa que ele utilizou bem pra julgar mal pro Nixon, ele falou mal do Nixon e tal. A outra coisa que ele utilizou mal também foi a Gazeta, o jornal americano, a Gazeta, que existia. Ah, é, né? O jornal mentia pra caralho. Aquele velho lá da banca que ficava sempre falando, E o cara da Gazeta, o produtor da Gazeta, era um mó estranhão lá que só obrigava o gordinho a trabalhar pra ele. Ah, puta, isso aí é verdade. É, então, aí ele zoou tanto a Gazeta, zoou o Nixon, o Alan Moore, ele gostava de escrotizar as coisas americanas. Engraçado que no final esse gordinho faz uma cena bem engraçadinha, deixa o ketchup cair na camisa dele e fica igualzinho em cima do começo. Will look up and shout and save us. And I'll whisper. Então, basicamente, a característica principal de Watchmen era satirizar o lance do super-herói, né? Não é bem satirizar, ele quer desconstruir o gênero, tanto de modo sério como de modo cômico, dependendo do seu ponto de vista. Questionar, né, cara? Questionar, exatamente. É, eu vi uma entrevista que o Alan Moore deu essa semana por uma revista americana, Wired, e ele falou que... perguntaram pra ele por que as revistas de heróis ainda existem, né? Ele falou que já faz muitos anos que ele não lê gibi de super-herói e tal, que já não tem mais interesse. Ele falou que ele acredito que esse mercado ainda funciona nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país belicoso. A tendência de guerrear deles, de dominação de bem e mal que eles têm, faz com que esse tipo de leitura ainda permaneça um sucesso entre essas pessoas. Quer dizer, a gente não percebeu que o mundo não é preto no branco. Né? Isso. E nessa tu vê que, tipo, os super-heróis eles até se aproveitam de ser super-heróis, né? Ou, por exemplo, o Osman Dias, ele assume a identidade dele, começa a vender bonequinho. Pois é. A Spectral lá, ela fez um contrato pra que era teatro, sei lá que porra que ela fez lá. Aí tem uma revistinha pornô lá, lembra? É isso, tem a revistinha pornô, aí tem ela recebe do cara lá, do fã dela, e a filha dela aqui também, a espiritual, pergunta lá pra ela, o que você achou? Você não acha nojento isso, pelo que aconteceu contigo, que o... Então, a partir de agora, spoiler na veia. Se você não leu o Watchmen, para de ouvir agora, né? E a gente vai contar spoiler na tua cara. Na verdade não é spoiler, pô, o bagulho tem quase 20, não, tem 23 anos. Quem não leu a revistinha tá, porra. O negócio é o seguinte, se você nunca leu o Watchmen, o comediante morre logo no começo. É, a vá, que não sei lá, até minha avó não sabe, comediante, a história se ronda ao redor disso aí, porra. Então quem não ouviu, vai se ferrar. Se você não ouviu, volta pros e-mails, ouve de novo e para ali, porque não vai servir de nada o que a gente vai falar aqui, se você não quer escutar spoiler. Eu acho que a sinopse é um avião cai numa ilha e ficou perdido. É, porra, aí ronda tudo ao redor da ilha. É verdade, tá tudo ao redor da ilha, inclusive a água. Se você não leu, então não escute. Pare por aqui. Um abraço. Até a semana que vem. Até o podcast número 11. Se você quer escutar, ouça a partir de agora a história de Watchmen, da primeira à 12ª edição. Bom, a história começa com o assassinato do comediante, que foi derrubado do prédio onde ele estava, no apartamento, e não existe nenhuma marca ou prova que culpe alguém por ter feito isso. Eles suspeitam que existe um assassino, né? Que ele simplesmente não pulou da janela porque alguém arrombou a porta, mas é a única coisa que tem. É, também pelo jeito estavam os estilhaços, que não tem como ele se arremessar. Não tem como ele ter se arremessado. Foi alguém muito forte que tirou ele dali, né? É, o que eles falam o cara da perícia diz, nem ele, que era tão forte, que era halterofilista, não conseguiria quebrar esse vidro de não sei quantos milímetros lá, que ele fala que é bem grossão, ele não teria a possibilidade de quebrar sozinho. Tem que ser uma pessoa muito forte. Só se ele mergulhasse de cabeça no vidro. Isso. Um detalhe interessante é que um dos investigadores, que é o Gordinho, esse cara, ele é muito semelhante ao Gordinho do V de Vingança, que também se foi escrito pelo Alan Moore, que ele gosta de brincar um pouco com as coisas que ele criou também. Sabe, ele gosta de usar gordinhos, né? É, gordinhos. Coitado de gordinho. Coitado de mim. Will look up and shout and save us. And I'll whisper. Continuando, essa investigação, ela vai tomando um rumo mais propício, mas uma coisa que é interessante é que esses dois investigadores da polícia, eles não sabem quem quem é o comediante. Quer dizer, eles sabem que Edward Blake, que é a identidade do cara, ele é alguém do governo, mas não sabiam que ele era um vigilante mascarado. Sabiam que ele era forte, era autorofilista, com a idade dele era meio improvável que um cara daquele ali que só trabalhava pro governo seria tão forte assim. E aí eles vão atrás do cara pra ver o que significa o aborto dele. E aí, no meio dessa investigação, entra uma investigação, digamos, pirata, né? Antes disso a gente vê uma figura muito interessante que vai aparecer. Ela aparece logo no terceiro quadrinho da primeira parte da história, que é um ruivo que tá sempre com uma placa, como o fim do mundo está perto. Ah, verdade. Esse ruivo, ele tem um papel muito interessante na história que a gente vai descobrir em breve. Parece um louco, ele fica andando com aquela placa e fica pedindo jornal lá pro cara da banca. É, isso, ele é completamente maluco, mas a gente vai entender por que ele é assim. Quarta cena, o personagem mais carismático da história, que é o Rorschach. É, a gente vai chamar ele carinhosamente aqui de Rorschach. É mais fácil. Porque vai botar um nome, filho da puta, assim lá no do mundo, né, cara? Porra. Não. Esse nome tem uma razão. Vocês sabem o que quer dizer, Rorschach? Não. Rorschach é um método de psicologia que descobre o que a pessoa tá pensando através de desenhos. E vocês já viram isso, ah, mas... Ah, isso tá máscara. É isso? Isso? É o método Rorschach. Ele fala isso na edição 6 ou 5, que eles nem existem. Esse Rorschach é um método real de psicologia. Ele existe de verdade. Por isso que a máscara dele é daquele jeito. Durante muito tempo eu pensei que era Rorschach o nome dele. Não, é Rorschach mesmo. Na verdade é Rorschach mesmo, né? Que até o Alan Moore na entrevista fala Rorschach. E aí a gente descobre o nome desse capítulo, que é a meia-noite todos os agentes, pontinho, pontinho, pontinho. Isso aí é uma frase. É uma frase de uma... É um verso de uma música do Bob Dylan. Essas músicas são... Ele tá tocando aí no fundo. Essas músicas, elas são várias que aparecem decorrer toda a história, mas todas elas se encaixam de alguma forma. Quer dizer, por que que o título da história é esse? Por que que foi usado isso aí? Porque a partir da... A gente sabe que a meia-noite é um horário cabalístico, né? Ele muda... Uhum. Você muda de dia, o lobisomem sai à tona, os vampiros fazem a festa, essas coisas. E a meia-noite é o horário que o Rorschach entra em ação pra fazer a investigação desse crime. Estudando o apartamento, ele descobre o uniforme do comediante, do Edward Blake. Sim. Que é o último uniforme que ele fez, que, porra, é Nick Fury total, né, cara? Lembra? Total, né, cara? Lembra muito com Nick Fury, chega a ser um absurdo. Com detalhes de Capitão América, né, cara? As ombreiras. Patriotismo, né, cara? Patriotismo absoluto, sim. E ele descobre uma foto que tem a formação antiga dos Minutemen, que são... Cara... A Liga da Justiça do Watchmen. É, então, mas Minutemen, se eu não me engano, é um nome real pra um esquadrão da Segunda Guerra. Sim. Ah, é da Guerra da Independência dos Estados Unidos, em 1775 a 1783. Eles eram um grupo da América Revolucionária, que eles chamavam. Que não deixa de ser, né, bastante paralelo ao que os Minutemen faziam, esses heróis aí do Watchmen, que era uma revolução com a justiça da América. Né? Eles estavam acima da polícia, estavam acima dos militares, simplesmente por protegerem o país. Isso irritava os militares, né? Pô, e como, né, cara? Eles até faziam greve, toda a edição tem greve, cara. Porra, que eu vi fazer tanta greve em São Paulo. Isso é muito interessante, cara, porque você vê como ele se preocupou, o Alan Moore se preocupou com esses pequenos detalhes pra dar credibilidade pra história. Quer dizer, imagina se um bando de fantasiados sai batendo em ladrão aí. Pô, a polícia vai ficar puta, militar vai ficar puta. Batendo entre aspas, tem uns que matam, né? É, tem uns que matam, né? Rorschach, cara. Rorschach é sensacional. Isso, a gente descobre que o Rorschach também foi... Você percebe que ele tá agindo debaixo dos panos, né? Que ele é proibido, e a gente descobre que houve um decreto 77, como foi falado, que tirou os vigilantes de ação. O Rorschach, como é um... É, o decreto Kine. Como o Rorschach é uma pessoa dedicada à sua boa obra, ele, obviamente, continua agindo sob os panos. É o Batman. É o Batman com a máscara de nylon. O Batman com a máscara de nylon, feita de um vestido de uma veia. Rorschach invade a casa do Daniel Dryberg, que a gente descobre que é o segundo coruja, e ele abandonou o cargo de herói dele, porque foi obrigado pela Lei Kine. E o Rorschach avisa que tem alguma coisa errada acontecendo, uma possível conspiração, porque alguém ia matar o comediante. Um hero killer, né? Um assassino de mascarados. Podia ser os soviéticos, já que a Guerra Fria ainda estava em alta, né? Levanta essa hipótese de serem soviéticos, mas o Rorschach acha que tem alguma coisa que vai ainda mais longe disso. Você vê que tem uma discussão entre os dois, que a gente descobre que os dois foram parceiros em anos passados, assim, como como heróis e tal, mas o Driver... Uma coisa interessante, você falou agora heróis, eu lembrei da série, é que o Moore tentou, ao menos possível, citar heróis e super-heróis, né? Ele citava mascarados, aventureiros, qualquer coisa, pra não tentar citar heróis, sabe? Pra tentar ficcionar isso. É porque, na verdade, eles não eram heróis. Eles só tiravam alguns bandidos. Eram vigilantes, né, cara? Aí vem o nome, né? Watch, vigilantes. Uhum. E até a frase mais famosa lá, né? Que é Who Wore the Watch? Essa frase que a gente vê pichada em todos os muros de Nova York em vários momentos. Que é baseado numa frase em latim, né? Quis custiede e fos custodes. Muito, olha só. O Cajima fez a lição de casa dele. Que foi tirada de uma sátira juvenil. O Alan Moore é um homem culto. Heróis não invadem a casa dos amigos e começam a comer feijão da casa da geladeira do cara e roubam açúcar também, né? Isso eu acho muito escroto, cara. O cara invade a casa do maluco pra comer feijão enlatado e açúcar em cubo, velho. É, ele rouba o açúcar em cubo e leva no bolso e começa a comer o feijão do cara. É um beleza. Deve ser muito feijão enlatado, cara. Nossa, que horrível. E o legal é que o cara ainda pergunta, tá frio o feijão? Posso esquentar? Não, não, tá bom assim, vou comer frio mesmo. Olha como ele é nojento. O cara é pouco porra. Cara, ele é uma pessoa dedicada à sua obra, ele não se preocupa com esses meros detalhes. É aquele punk que não liga porque os outros pensam, né? É lógico. E o legal é que ele mostra aquela imagem que é a da morte do comediante, que é aquele logo dele que ele usa na camisa. Que a hora que ele joga pro Coruja, ele pergunta assim: o que você acha que é isso? É feijão? Aí ele diz: só se for feijão humano, né? Que era o sangue do comediante. É verdade. Você descobre, né, nessa edição também que o Rorschach tem um senso de humor assustador, cara. Uma coisa muito legal que eu gostei é que nessa época as histórias em quadrinhos ainda tinham muito daquela coisa de narrativa, né? Enquanto isso, na sala de justiça, essas merdaiadas. E aqui, até nesse ponto, o Alan Moore foi bastante cuidadoso, que a narrativa, ela é o diário do Rorschach. Isso explica o começo do podcast, pra quem não entendeu. Exatamente. E o diário dele, ele contém não só as investigações que ele faz, mas a maneira como ele age e como ele pensa a respeito de cada investigação. Isso que é interessante. Todas as conspirações malucas que ele inventa na cabeça, ele expõe nesse diário e a gente já tem conhecimento. A história, ela não roda somente pelo diário do Rorschach, não é só ele que faz a narrativa. Ah, depois, tem vários pontos da história. Não, tem muitas partes que não tem narrativas. Ah, sim, isso, tem muitas partes que não tem narrativas, exatamente. Mas a história não se ronda só com um grupo de pessoas. Tem o carinha lá da banca, que filma o neguinho, o carinha. Até o episódio 4 eles tentam mostrar uma história pra cada herói, tipo o Lost, sabe? Uhum. Aí tipo, fica uma história pro Manhattan, uma história pra Spectral, e aí cada um vai ter a sua narrativa na sua história, sabe? Uhum. Exatamente. O Lost tem lá o episódio que mostra o passado do Hurley, mostra o do Jerry. Isso é bacana, porque você vê que não tem um personagem principal. Todos eles têm sua importância de alguma forma na história, né? Isso que é bacana. Isso. O Rorschach invade um bar para um bar do submundo pra tentar arrancar informações dos vilões. É o bar dos vilões, né? Que tá todo mundo ali tomando cerveja, ninguém tá preso. Que aí a polícia nem sabe que existe, né? Não, é o bar de vilão. É, o bar dos vilões, na verdade, não é vilões, porque eles não têm um inimigo. Ah, sim, isso. Eles são bandidos, escrotos que ficam dentro de um bar bebendo. Eles são escrotos e ficam bebendo o dia inteiro. Que nem qualquer bar, né, cara? Ali invade o negócio lá, o cara xinga ele, e ele, escrotidão, quebra os dedos do cara. Aquela cena é sensacional. Muito Batman. Batman? O Batman não quebra dedos? Não. O Batman não quebra dedos. Ele quebra as pernas do cara. Joga o cara do prédio. Não, mas porra, Batman, quando quer alguma informação, já chega, vai apertando os dedos, o cara não fala ali, quebra uma, quebra uma. Aperta o saco, né? Ah, isso aí lembra o filme do 007. O cara lá acorda, lá vai contar ou não? Ah, tá coçando meu saco. Aquela cena sensacional. Não, mas o Rorschach é sensacional. Ele pega, quebra um dedo, o cara não conta, ele quebra o outro, e ele sai do bar sem saber informação nenhuma, sabe? Então, pode crer. Ele quebrou os dedos do cara por nada, sabe? O cara não sabia de nada, e ele quebrou os dedos do cara tudo. Não, ele quebrou os dedos do cara e ainda sai puto, né? Tipo, não consegui nada essa noite, vou deixar pra próxima. Quarta cena de novo, vamos pro Rorschach entrando, pra gente conhecer mais um personagem da história, que é o Ozymandias. Ozymandias também é uma referência ao Egito Antigo. Isso é um nome egípcio, o codinome veio de um poema de Percy B. Cheire, que descreve a estátua do rei Ozymandias esquecida no deserto. Ah, bacana, bacana. Ah, nosso querido mascote do podcast fez a lição de casa dele. A lição nada, copiou da Wikipedia. Beleza, vamos continuar. Na verdade, essa parte que eu copiei do universo agora. Isso, é bom dar os créditos que essas pessoas podem nos processar. Processo o Kajimi. O Rorschach entra na cobertura do Ozymandias, e o Ozymandias parece bastante surpreso, né, porque o comediante foi morto e tal, e o Rorschach vai questionando usando ele sempre brincando com bonequinho, né? Com bonequinho do Ozymandias na mão, ele vai... Ah, é que o Ozymandias, ele se aproveitou bastante do lance de herói dele pra ficar rico, né? Vendeu bonequinho, fez programa de TV. Sim, sim, vendeu perfume. O que ele pôde fazer com a marca dele, ele fez, né, cara? Se tornou um milionário de sucesso, né, cara? Já que ele foi proibido de atuar com a roupa, ele tentou tirar algum proveito da roupa. E criou uma marca bilionária. Deu Batman. O Bruce Wayne não vende miniatura da Batcaverna. Não, não, eu tô falando na vida real, cara. Tudo que tu vê tem tudo quanto coisa pra vender no Batman, cara. Até sumo. Beleza, o Rorschach, quando ele invade, eu esqueci de avisar que ele já chega matando. Ele já mata o soldado que tá cuidando lá da casa, quebra o vidro, enfia a mão lá no vidro, entra no negócio. Ah, ele é bem educado, né? É tipo, eu não sei como é que ele faz. Ele consegue invadir qualquer coisa. Tipo, ele pode ter uma prisão de segurança máxima, ele invade o negócio e não saiu da... Eu aprendi muito com o Rorschach, cara. O Rorschach, ele é o Jack Bauer. O Mike, né, cara, do Prison Break, ele consegue ver o que fez. Fazendo uma comparação com o que a gente tem de mais novo, ele é o Jack Bauer em pessoa, ele faz o que precisa ser feito de qualquer jeito, cara. É, ele é um MacGyver, ele pega os negócios e invade qualquer lugar com uma agulha, sabe? Pô, cara, esse problema da edição que ele usa um spray, um isqueiro, cara, pra soltar chamando o policial. Ah, é verdade. Pô, eu testei isso, funciona, cara. Calma, calma. Ah, é? Você fez isso no policial? Não, eu fiz. Tu também testou quebrar um vaso e jogar um cara com a serra ligada também pra explodir o cara, tocar fogo. Você tentou pular de um prédio pra ver se você morre? Não. Ainda não. Pode tentar, dá certo, sai vivo. Eu vou testar. Se tu fizer parkour durante 5 anos, tu pode pular do quinto andar que não vai dar nada. O Ozymandias, ele levanta a proposta, a mesma hipótese que o Dreiberg levantou, que é dos soviéticos terem... Isso é uma coisa interessante também, porque a gente percebe o quanto que existe da parte bélica dos Estados Unidos aí. Porque os soviéticos já são citados mais de uma vez dentro da primeira edição, quer dizer, tem alguma coisa acontecendo com os soviéticos que a gente vai descobrir depois o que é. Soviético, pra quem não sabe, são os atuais russos, não? A União Soviética era formada por Rússia e aqueles paizinhos menores da Europa hoje, do lado muito gelado da Europa hoje, né? Finlândia, essas porcariadas aí. Isso. A União Soviética se desmantelou com a queda do Muro de Berlim. Então, o Rorschach, ele vai contando, através da narrativa, enquanto ele vai atrás do Dr. Manhattan, o que foi acontecendo com os heróis, né? Ele vai falando que alguns morreram, alguns se aposentaram e ficaram malucos, gente foi parar em hospício, gente que... Foi no asilo, o outro não... É, gente tá desaparecida, aconteceu muita coisa com essas pessoas, quer dizer, você vê que essa ideia que quadrinhos dão de heróis, né? Pessoas que têm seus conflitos, mas que acabam ficando bem porque fazem o bem, não sei o que. Você vê que isso não existe no mundo real, né? Cara, o Alan Moore, ele mostra isso de uma forma muito crua, assim. Isso é tipo, ele demonstra como se fossem pessoas normais que se vestem e tentam bater em bandidos. Sem o código de ética, né, cara? Ah, isso. Então a gente conhece um novo personagem, mais um da história, que é o Dr. Manhattan. Ele é o único ser que tem superpoder. O Dr. Manhattan é o único que o Alan Moore fugiu da história. Tipo, até aí você poderia fazer essa história pessoalmente com seus amigos. Várias pessoas vestidas de super-heróis tentando bater em bandidos. Até essa parte, sim. É quando aparece o Dr. Manhattan, já é uma coisa inacreditável, porque é um cara gigante, azul, com um gigante pelado, mexendo no negócio, com a mulherzinha do lado dele, aí essa hora já acabou, acho. Mas que esse gigante é pelado, né, cara? Mais interessante do que isso, você vê que além de gigante, ele se replica, né? Existem vários Dr. Manhattans pela casa, espalhados. Um tá lá mexendo no computador, o outro tá lavando a cozinha, o outro tá tirando lixo pra fora, tá cagando. Então, nessa primeira edição, a gente vai fechando aí com essas investigações, a gente vê que a Spectral, ela já tá de saco cheio de viver com alguém que não tem sentimento algum pela raça humana, que é o Dr. Manhattan. Então ela procura um velho amigo do grupo de heróis, que é o Coruja, o Dan Dreiberg, que a gente já falou no começo. Isso. E eles saem pra jantar e relembram um momento de heroísmo, um vilão antigo que gostava de apanhar, era masoquista. E a história termina com eles dando um pouquinho de risada e falando, o comediante morreu. Que engraçado, né? Na meia-noite, todos os agentes e super-humanos saem e prendem qualquer um que saiba mais do que eles. Bob Dylan. Próxima edição, começa o funeral do comediante, só com pessoas do governo, super-heróis. E a Spectral vai visitar a mãe dela, que foi a Spectral anterior. A gente descobre que a nova Spectral, ela fez isso só porque a mãe dela mandou, né? Ela nunca escolheu ser uma heroína, ela fez por obrigação. E o legal dessa primeira edição é que aparece num dos quadrinhos da primeira página o Dr. Manhattan de terno indo pro enterro. E isso leva aquela objeção de por que que ele, que não gosta do mundo, que não tem nada a ver com o mundo, foi no enterro do amigo, entendeu? Dr. Manhattan, que não liga pro mundo, tá indo ali pro enterro. Isso já deixa uma dúvida do porquê que ele tá fazendo isso. que também já é explicado nessa mesma HQ. O Rorschach também vai pro enterro, né? E ele vê umas pessoas suspeitas lá, né? Que tem problema com um cara. Ah, mas ele, qualquer pessoa que ele tá olhando, ele diz que é suspeito. A cabeça dele na mente poluída. O Manhattan, ele trabalhou junto com o comediante, né? Porque eles eram agentes do governo. Eles trabalharam juntos. Como o Coruja também trabalhou com o Rocher. Eles guerrearam junto no Vietnã, né? Uhum. É que depois mais tarde vão ver flashback disso. É, e falando disso que eles guerrearam juntos, na verdade o Dr. Manhattan leva uma bandeira dos Estados Unidos que ele deixa em cima do caixão, dobrada. Isso. A hora que vai enterrar o... É, como fazem sempre em enterros de pessoas famosas, né, cara? Isso. O presidente sempre colocam isso, o jogador de futebol coloca a bandeira do jogo do time. Ah, e nessa hora que a filha da Espectral, a Espectral também, pergunta pra mãe sobre o... A Espectral 2 pergunta pra mãe a história dos Minutemen. Que ela tá lá na casa da mãe. Uhum. E aí ela vê a foto. Ela tinha brigado com uma rata, né? Isso. Aí ela conta a história do estupro que ela teve do comediante. Tá? O que o comediante fez com ela. O comediante tentou estuprar ela violentamente, né? Aí, se eu não me engano, alguém impede ele. Não sei se é o Rorschach ou se é o Capitão. Ela tá lá se trocando. Ele começa a conversar com ela e agarra ela e dá um soco na boca dela, um soco no rosto dela. Agride ela e ele tá lá começando a bater nela e aparece... Se eu não me engano... Como é que é o nome dele? Aquele que usa um capuz. Quem salva ela é o Justiceiro Mascarado. Isso. Isso que eu queria lembrar o nome dele. É aquele que se veste que nem o Spawn, o do filme. Só que com cordas. Ele usa a roupa do Spawn, mas com cordas. Amarrado todo com cordas. Aí ele vai lá, bate no comediante. O comediante sai rindo do que ele tinha feito. Que aí ele todo mundo, tipo, nem liga pro que ele fez. Porque via que ele tava ficando feliz. E ninguém queria dar bola pra felicidade dele por ter estuprado. Tentado estuprar a Espectral. Que ele fica todo felizão. Ele sai rindo porque ele conseguiu estuprar ela. Uhum. É nessa hora que ela mostra pra filha aquela HQ que ela recebeu. Aquela escrotidão, né, que ela recebeu de um cara, que ela disse que ela nem ligava pelo que estava acontecendo, que ela recebeu lá de um palhacinho, a imagem de um palhacinho estuprando uma menina. E aí a filha dela perguntou se ela não ligava, ela disse que não ligava pra isso. Porque ela era jovem na época, cara, Espectral, né, parece uma menina, que se tu vê ela na história, ela é uma velha pelancuda. Isso. A filha é gostosa, só ela que é uma velha pelancuda. Isso. A Laurie, né, que é a filha dela, ela é forçada a viver na sombra do fragantismo da mãe, né, que foi adaptada daquela história Sombra da Noite lá. É, e o negócio interessante que você falou aí do estupro é que, pô, quem coloca um estupro numa história em quadrinhos, né, cara? A gente já tinha comentado isso da crise de identidade, mas quem fez isso primeiro foi o Sr. Alan Moore, pra variar, né? Uhum. E de uma forma muito mais sinistra, né, cara? Chega a ser assustador. Porra, pessoal, você, né? Você vê isso aí. Ela não é estuprada, né? Ela é violentada, né? É violentada, exatamente. É, essa história é um grande flashback, né? Porque todo mundo que tá ali no enterro vai tendo lembranças dos tempos deles, de heróis, né? Isso, do Capitão Metrópolis lá tentando fazer um plano lá, todo mundo rindo da cara dele. Isso, o comediante vai lá e taca fogo no plano dele e tal. Eles falam um negócio muito bacana, que o comediante, ele entendia as pessoas, né? Ele entendia a sociedade, mas ele preferia ver pelo lado da comédia, né? Por isso que ele não ligava pra nada. Porra, e comédia sádica. Não, comédia sádica, né? Bem sádica mesmo. De um jeito bem escroto. A gente corta pra lembrança do Dr. Manhattan, que é a lembrança até mais sinistra do que o próprio estupro da Espectral original. Caralho, isso aí é violento. Que é o final da guerra lá na Coreia. Vietnã. No Vietnã, isso. Olha, falando Coreia? Guerra na Coreia? Nossa, velho! É, o Muro de Berlim, a Coreia, né? Não, a guerra da Coreia foi o começo da Guerra do Vietnã, seus idiotas. E aí teve depois a Guerra da Bulgária, junto com a Guerra da Finlândia e depois a Guerra da Islândia. Não, dessa eu tenho certeza que eu tô falando, não sei o que eu tô falando. Junto com a Guerra da Antártida. E aí acabou com a queda do Muro de Berlim. É. Quando fizeram a construção do Muro da China. Ele se lembra que quando a guerra acaba, chega o presidente dos Estados Unidos no Vietnã e ele tá dentro de um bar tomando uma cerveja, o comediante, o Dr. Manhattan entra lá e entra... Ah, eu lembro. Entra uma mulher falando que tá grávida de um filho dele. E o comediante, pô, tá um pouco se fudendo pro filho dela. Ela vai lá, dá uma garrafada na cara dele e ele fica putaço, atira e mata a mulher grávida, cara. Tira na cabeça, headshot, cara. Comediante, gente boa. E o legal disso é que o... Gente boa, cara. Não, mas é aí que tá. O Dr. Manhattan tava ali dentro. Por que ele não fez nada pra parar? Eles querem, não importa. Ele fala, eles questionam isso, cara. O comediante questiona ele, diz assim pra ele: por que que você viu? Então pra que que você não desmaterializou a bala, mandou ela pra outro lugar? Porque ele tem esse poder, ele consegue desmaterializar a bala ou levar ela pra um outro tempo. E aí o comediante questiona ele: então você também não gostava das pessoas, você não liga nem pra nenhuma pessoa, nem pra você mesmo, porque você poderia ter salvado ela e o filho dela. Isso, isso. Ele fala que cada, quanto mais o tempo se passa, o Dr. Manhattan tá ficando cada vez menos humano, né? E ele fala que está se tornando alguém completamente desumano, que Deus nos ajude quando isso acontecer, né? O cara tem o poder do mundo inteiro, se ele ficar malvado, ele vai destruir tudo. Exatamente. Aí corta de novo mais um flashback, dessa vez do Coruja, lembrando quando ele estava enfrentando a greve da polícia, né, na rua, as ruas de Nova York. Mas isso não é no tempo atual, cara? Não, não, isso é lembrança, porque o comediante está vivo aqui, seu maluco. Isso, esses são os flashbacks da lembrança. E isso já mostra a cena que possivelmente no filme eles irão retratar com a nave lá do Coruja. Isso, isso, a nave do Coruja. E no futuro a gente vai explicar Coruja móvel. Como é que ele faz essa... Não, tem um nome, a nave é a... Coruja pode. Arte, um negócio assim, é, isso é mesmo. Arte, que é mais uma homenagem a uma antiga editora de quadrinhos chamada Art Comics. E também foi uma influência muito grande para Alan Moore, e a DC comprou os direitos dela recentemente. Isso, e aí e ele demonstra lá tudo, as pessoas brigando e os caras tentando invadir o Art lá, e eles tocando bomba de gás pra negada fugir, e eles conseguindo se livrar dos caras, os caras pichando paredes e eles lá acabando com os caras, os dois juntos, o comediante e o Coruja. Isso é uma coisa bacana, né, porque eles estão pichando justamente a frase que a gente falou, que é Who Watches the Watchmen. Isso. Acho que é a primeira vez que essa frase foi pichada, eles estão vendo que a coisa tá saindo do controle mesmo, assim, né? Tá no limite mesmo. E nessa hora volta pra aquele pro Coruja, o Coruja lá no enterro, que ele tá com aquele emoticon na mão. Isso, ele joga o emoticon no túmulo. E dá a mão pro Dr. Manhattan. E tudo isso acontece enquanto as pessoas estão rezando o Pai Nosso. Aí o Moloch sai, e nessa hora corta pra casa do Moloch. A hora que ele vai abrir a geladeira, sai o Rorschach de dentro da geladeira e bate nele. E ele é um velhinho esquizofrênico, né? Não, o mais legal de tudo é que o Rorschach já sabia onde o Moloch morava, foi e saiu depois que o Moloch do cemitério conseguiu chegar antes, invadir a casa dele, entrar na geladeira e ficar ali esperando pro cara abrir a geladeira. Como é que ele tinha na cabeça que o cara ia chegar em casa e abrir a geladeira? Podia ser que o cara ficasse até amanhã sem abrir a geladeira, o cara ia congelar dentro da geladeira, o Rorschach. Mas ele não, ele já teve o pensamento de entrar dentro da geladeira e esperar pelo Moloch, pra ele abrir a geladeira e... É que o lance tá sempre um passo à frente. É verdade, ele tá sempre um passo à frente. Ele questiona o Moloch, né? Ele faz de tudo pra arrancar alguma informação do Moloch. O Moloch conta a verdade, né? Que algumas noites atrás, antes de ser morto, o comediante invadiu a casa dele completamente bêbado. Sentou na cama dele e começou a falar tudo coisa sem noção. Então, é aí que tá, né? A gente acha que é sem noção, né? Isso. E pra ele era sem noção, porque ele não sabia o significado daquilo. Isso. Pra ele, aquilo não tem o menor sentido. Mas isso a gente vai descobrir só na edição número 11, o porquê daquela frase ali. Nós vamos chegar lá. Isso aqui é considerado, como o Moloch falou, a última performance do comediante. Ele tava chorando, desesperado, percebendo a piada de mau gosto que é o mundo, né? Explicar pra ele qual é a graça dessa piada, por que ele tá sendo desse jeito. O Rorschach acaba acreditando nele, devolve o remédio que o Moloch precisa pra sobreviver, pra ele não morrer, né? Que ele tinha pegado o remédio pra questionar o velho. A última frase que o comediante fala pra ele, ele diz: alguém pode me explicar? E ele fica ali falando: alguém pode me explicar? Eu não tô entendendo isso. Qual é a graça? Onde é que tá a graça? Eu não tô entendendo. Ele fica falando: alguém pode me explicar? Daí o Rorschach lá devolve o remédio pro cara e vai embora. Não, antes disso ele pergunta pro cara, que ele pergunta pro Moloch: remédio pra quê? Ele até fala: remédio pra quê? Ele diz: pra câncer. É que o câncer que às vezes você cura. Ele diz: bem, não é o que eu tenho. Um negócio assim. Aí ele sai. Aí ele ainda fala: o Rorschach, eu copiei o nome, depois eu vou te denunciar. Porque tipo, ele invade a casa do cara, pega todos os dados dele que são ilegais e vai embora. Só pra poder culpar eles. Remédio é ilegal. É, o remédio é ilegal. Ele, depois de um tempo, ele encontra uma arma e tal, isso, mas depois isso mais pra frente, ele encontra uma arma na casa do Moloch, todas as coisas pra culpar ele. Se ele conseguisse dizer que foi ele que matou o comediante, ele poderia culpar ele por causa dessas coisas. A gente corta no Rorschach caminhando pela cidade, ele anda pela parte, pelo subúrbio e tal, né, e vai vai pro cemitério pra ver a cova do comediante. Ele vai relembrando os fatos e as provas que ele tem até agora, né? Quer dizer, é comprovado que alguém realmente matou o comediante, mas quem fez, por quê e como, né? São as principais questões que ficam aí, né? E eu estou desperto quando irrompe a aurora. Embora meu coração padeça, deveria estar brindando a amigos ausentes e não a estes comediantes. Elvis Costello. Agora vamos pra terceira edição aqui, né? Terceira edição que você vê que o negócio começa a pegar fogo, né, cara? Que é a edição 3, né? Isso, o nome desse capítulo é O Juiz de Toda a Terra. Juiz de Toda a Terra, que já dá a entender que é alguma coisa como Manhattan, né? Exatamente, a história começa com um painel mostrando um abrigo anti-radioatividade, né? Anti-nuclear. Sim. E a gente tem a primeira visão do pessoal, do velhinho da banca e o menininho lendo a história em quadrinho, né? Essa história em quadrinho é a... Contos do Cargueiro Negro, que é a história em quadrinho dentro da história em quadrinho. Contos do Cargueiro Negro é uma HQ do universo Watchmen, né? Vários capítulos a gente vê o carinha lá lendo. Uhum. É uma HQ de pirata, né? Já que, como eu já falei, nesse universo de Watchmen, que os super-heróis não eram apreciados, já que existiam super-heróis de verdade. Uhum. Os contos são crônicas das tentativas desesperadas de um pirata de voltar para a família dele e avisar da chegada do Cargueiro Negro, né? Que aprisiona condenados e tal. Pra escapar dessa ilha deserta, ele faz jangada com o corpo dos amigos dele, atacado por tubarão, come gaivota. E aí quando ele chega em Devastown, né, ele assassina um pessoal lá e volta vestindo a roupa do cara, ataca um vigia e no final ele vê que ele que tinha enlouquecido e nada daquela história aconteceu. O Cargueiro Negro enlouqueceu ele. O caso mais ou menos é isso, o conto do Cargueiro Negro. O conto do Cargueiro Negro é uma narrativa metalinguística com a história, quer dizer, ela se funde com a história conforme os quadros vão se passando. Você vai vendo que os diálogos e os quadrinhos que história do conto do Cargueiro Negro, eles são situados lado a lado. Então você quebrando sua narrativa a cada quadrinho que passa, assim, mas se você for comparar, todos existem alguma ligação que a gente vai ver que vai se tornando cada vez mais tênue, assim, né? Essa ligação vai ficando cada vez mais forte conforme a história se passa. E aí, o Gibbons, né? Ele sugeriu o tema de pirata e o Murray concordou porque ele é um grande fã de Bratz, né? Uhum. E esse Conscagueiro Negro é baseado naquela ópera Sia Bujan de Bratz, né? Que é um artista que até é acreditado numa dessas frases aí, se não me engano. The world will look up and shout, save us. And I'll whisper. Então a gente vê de novo aquele ruivo maluco do começo da história, que pede o seu jornal diário. Aí o velhinho da banca dá o jornalzinho pra ele, pergunta, e aí, o mundo vai acabar? Sabe quando? Aí o ruivo fala, é hoje, com certeza é hoje. Mas você vai guardar meu jornal de amanhã, né? Você vê que o cara é completamente maluco, né? Aí o velhinho do jornal vira, pega o cafezinho dele, e o ruivo volta de repente assustando ele. Você não vai esquecer mesmo, né? E o cara gospe o café assustado com ele aparecendo. Quebra a história de novo, e Dr. Manhattan está fazendo carícias na espectral para eles terem uma noite de amor, e ela percebe que o Dr. Manhattan duplicou-se. Dr. Manhattan fala para ela que ele já não sabe mais como estimular ela, né? Não sabe mais como estimular ela. E ela fica extremamente assustada no começo, mas desencana. Até que ela vê que tem um outro Dr. Manhattan na cozinha fazendo café. Aí ela fica puta de vez, né? Ela joga a caneca de café nele, ele pede para conversar. A caneca atravessa. A caneca atravessa ele. Cara, é assustador. A caneca aparece aí, ela sai embora puta de casa e ele reconstrói a caneca com o café dentro, cara. Corta a cena de novo, a gente conhece mais uma personagem importante. Não tão importante, mas ela tem muito a ver com a história, que é a Jane Slater. Ela é a ex-namorada do Dr. Manhattan, quando ele ainda não era o Dr. Manhattan. Que era velhona, que ficou velhona. Isso, ela tá morrendo de câncer no pulmão e ela tá dando uma entrevista pro jornal contando os tempos difíceis que era ficar junto com o Dr. Manhattan. Enquanto a Jane Slater tá fazendo essa entrevista com o jornal, o Dr. Manhattan tá lá analisando as coisas da Laura e pouco se importa, na verdade. Seja dito, e ela tá na casa do Corujo, Dan Dryberg, chorando as pitangas dela lá, porque o cara não é humano e todo mundo que ela conhece é super-herói. Ela entrou nesse mundo obrigada, ela não queria isso da vida dela, e esse blá blá blá tudo. Então ele tenta afagar a paciência dela lá e tal, e o Dr. Manhattan se prepara pra uma entrevista, né? Ele vai vestindo terno e tal, e é muito louco o jeito que ele se veste, né, cara? As roupas voam, ele cria as próprias roupas dele, elas voam em volta dele. Tipo, ele cria a roupa do povo. E e se veste com a roupa do pó. Pega os átomos, né? Os átomos que formariam uma roupa. Interessante se ele pode fazer roupa porque ele anda pelado, né, cara? Porque ele não sente frio e calor, cara. É, porque ele gosta de. Cara, mas podia usar uma roupa, né, cara? Ah, cara, ele gosta de andar assim, ele é naturalista. Ele vai em praia assim, deixa isso. É, mas então a gente vê de cueca, né, cara? Ele tá muito grande. É muito grande? É muito grande? Já vi isso de pertinho? É. Você achou muito grande, Caio? Foi muito grande pra você? Não, tô falando longe. Chega de palhaçada, vai. Dr. Manhattan se desmaterializa e se materializa dentro do estúdio de TV da ABC assustando todo mundo. É interessante que até o canal é real, né, cara? A TV ABC existe aí, de verdade. Lost passa na ABC, cara. Aí o Dan Driver sai com a Laurie andando pela rua, conversando, deixando ela falar um pouco e tal, ela desabafar, enquanto o Dr. Manhattan se prepara para a entrevista, e eles são abordados por um bando de, né, ladrões, bandidos. Peraí, antes disso tem um detalhe que é muito importante, que é o cara que tá fazendo a fechadura da porta do Coruja, ele tá fazendo a fechadura. Ah, é verdade. Porque ele tem medo de ser invadido. E o legal é que depois... Não, ele tem medo de ser invadido pelo Rorschach, né, cara, que é o único que invade a casa dele. E o legal é que depois de mesmo ter colocado essa trava aí grande, tem uma das HQs que o Rorschach invade a casa dele mesmo tendo a maçaneta fortona lá, cara. Isso é inacreditável. E aí o Dr. Manhattan prepara-se para a entrevista. É, ele é instruído ao pessoal do governo a não falar muito sobre assuntos de guerra e tal, pra ser bastante sucinto nas respostas. E um repórter do News Frontierman, que é esse jornal que o Ruivo vive pedindo pro dono da banca, levanta e começa a perguntar, olha, tal pessoa que vivia com você, ela tá morrendo de câncer. Aquele vilão lá que você combateu em tempos passados, esse cara tá morrendo de câncer também. E sabe, não sei o que, então, também tá morrendo de câncer. Ele vivia perto de você. Aí o cara entra em pânico, né? Peraí, como é que essas pessoas estão com câncer? Tá sugerindo que eu fiz alguma coisa? Aí o governo já encerra a entrevista na hora. Dan e a Laurie conseguem dá uns pontapés nos bandidinhos de merda lá. Só que o repórter fica envoroçado. Começa a ficar em volta do Dr. Manhattan, pressionando ele pra responder. Pergunta se ele pode dar câncer em qualquer pessoa que conviva com ele, não sei o quê. O Dr. Manhattan vai perdendo a paciência. Até que ele fala... Ele fica puto, né, cara? É o clímax desse capítulo, né? Que ele emputece de vez e grita, né? Me deixem sozinhos, né? E o estúdio inteiro de TV some, né? Só sobra ele dentro. Só sobra ele dentro do estúdio. E, tipo, tá transmitindo ao vivo, manja. Aí depois ele sai do estúdio. A Laurie vai pra casa, pra um hotel, na verdade, né? O Dan volta vai pra casa do Hollis Manson pra conversar e falar: ah, eu me atrasei, desculpa, você nem imagina o que aconteceu. Aí o Hollis Manson vira pra ele: ah, você que nem imagina o que aconteceu, olha isso. Aí mostra a transmissão ao vivo do Dr. Manhattan fazendo todo mundo sumir na TV, assim. E fala que ele tá sendo acusado de câncer, né? E aí que o jornal chega atrasado. Sendo acusado de câncer, né? Sendo acusado, não, de transmitir câncer pras pessoas que conviveram com ele. E aí o jornal atrasado, né, chega. A News Frontier Man, não, é o Nova Express, né, que é a revista. Que tava atrasada, ela chega à noite, justamente com a matéria de capa, né? Dr. Manhattan causa câncer nas pessoas. E aí a gente volta pra aquela cena inicial do capítulo com a imagem do abrigo nuclear. A casa do Dr. Manhattan tá virando uma zona de quarentena. E ele se teletransporta de volta pra lá, um soldadinho tá lá, só tô seguindo ordens, né, por causa do que aconteceu e tal. E o Dr. Manhattan fala, então você avisa seus superiores que eu vou dar uma passadinha lá no Arizona, depois eu vou pra Marte, né. E o cara casca o bico, né, fala, nossa, você realmente até que é um cara legal, né, um cara normal, não sei o quê. E o cara desaparece na frente dele, ele entra em pânico. Aí ele vai pro Arizona e ele pega uma foto de uma mulher e de um cara num bar, um bar que já tá falido, destruído. No bar, né? Isso. Ele pega no bar, a foto deles num bar. É verdade, ele pega no bar a foto deles num bar, exatamente. E ele olha bem pra foto, olha pro alto e vai pra Mark. E no dia seguinte, o Ruivo, como prometeu, tá lá, né, pra pegar o jornalzinho dele. Isso é muito interessante. É, a gente vai ver que é mais interessante do que parece mais pra frente. E aí, a Laurie volta pra casa, tá aquele cara, aquele agente do governo falando do que aconteceu na TV com o Dr. Manhattan, que ela não pôde assistir. Ela vai ser obrigada a fazer exame pra ver se ela tem câncer também. E corta a cena pro Dan Dreiberg dormindo e o Rorschach invadiu a casa dele de novo. Comendo feijão e joga um jornal no colo dele e fala, olha aí, ó, o cara... cara foi pra Marte. O cara matou os outros de câncer e fugiu, foi embora daqui. Aí corta pro Nixon fazendo uma simulação de atentados da guerra, né, contra a União Soviética, que a Guerra Fria ainda não acabou, na verdade. E eles fazem uma simulação dos atentados nucleares, né, que eles descobrem que em poucos dias metade da costa leste dos Estados Unidos vai pro saco, né. Ah, verdade, isso mesmo. Eles ficam vendo quanto tempo vai demorar pra os foguetes atingirem os Estados Unidos, né. Isso. E acaba a história com o Dr. Manhattan sentado em cima de uma pedra em Marte, no meio da Terra rosa. E aí é sensacional, a Terra do Clodovil. É Marte ou é a Terra do Clodovil? Que tá sentado toda rosa. É barro, cara. Barro, roxo. Não faria justiça o juiz de toda a Terra, Gênesis, capítulo 18, versículo 25. Muito bem. Esse também é o último capítulo. Esse é o último capítulo comum da história de Watchmen, né? Que a partir de agora do capítulo 4, todas as narrativas são muito loucas. E também é o último capítulo do livro do Hollis Manson que a gente vê. A partir de agora são outras matérias, outras coisas que vão complementar a história. Então vamos lá para o capítulo 4. A narrativa dessa história, ela é muito legal porque ela é toda intrincada, assim. Ela vai e volta, conta passado e presente de um jeito muito porra louco. Conta a história do Dr. Jonathan Osterman. Ele começa com ele soltando uma foto, né? Uhum. Aí ele fala, segurando essa foto, não sei. É, essa foto que a gente falou, no, né, que ele pegou no bar, é exatamente essa foto. Ele joga ela no chão e fala, daqui tantos segundos essa foto vai cair. Daqui tantos segundos essa foto vai entrar em autocombustão. E daqui a 20 segundos atrás eu estou segurando essa foto, olhando para as estrelas. 20 segundos depois a foto está caída e eu estou caminhando. Não existe futuro e passado para ele. É tudo uma coisa. Para ele não tem uma linha temporal, né, cara? Uhum, exatamente. E aí ele diz que ele está lá em 1945, na cidade dele, lá do Brooklyn. Aí está lá naquele veludo dele com aquele monte de engrenagens de relógio. E aí ele diz que ele tem 46 anos. É o pai dele, né? O pai dele era um relojoeiro. Ele era relojoeiro, né? Isso. E aí ele, desde pequeno, ele já obrigava o filho a seguir a carreira dele, que era de ser relojoeiro. Até o dia que o pai dele vê no jornal que a bomba atômica atingiu Hiroshima. Ele diz, esse então vai ser o futuro do mundo. E pega aquelas engrenagens do dedo que estavam no veludo, que ele estava tentando reconstruir o relógio, e joga tudo em cima da varanda da casa dele. E daí ele berra, pai, não. Não é pra jogar, porque ele queria ser relojoeiro. Mesmo que o pai dele fizesse ele seguir carreira de relojoeiro, ele gostava do que ele fazia. Só que aí ele joga tudo e diz pro filho, agora você vai seguir a carreira de criar bombas nucleares e coisas nucleares. É nessa hora que ele lembra do pai dele jogando as engrenagens e mandando ele seguir carreira de cientista. Que aí ele diz, daí depois ele diz que ele se formou em, eu acho que Harvard, não lembra, Princeton, ele estudou em Princeton. E aí ele se formou em Princeton como cientista nuclear, e ele fez pós-graduação no onde, não sei das quantas, ele foi trabalhar lá no negócio de cientistas. E aí ele, é essa hora que aparece lá aquela cúpula gigante lá que tinha os sistemas nucleares dentro, que aí o cara até diz, essa aqui é a parte, tem uma segurança máxima do laboratório toda. E ele até olha assim pelo vidro, que é um negócio verde lá, ele fica todo embasbacado dizendo, porra, essa parte aqui é a mais segura do negócio, porta de ferro e tudo mais. Eles descem a escada e eles vão para aquele bestiário lá, que é cheio das máquinas e tudo mais. E aí ele relembra dele entrando no bar com a namorada, com a nova namorada dele lá, amante dele, na verdade. É, então, essa mina ele conheceu no local de trabalho, né? Ela também trabalhava lá dentro. E tem uma coisa bacana que ele fala que tipo, ela conhece ele, ela fala, ah, vamos tomar uma cerveja? Já vamos, né? Ela pergunta como que ele foi parar nesse ramo de trabalho, não sei o quê. Ele fala, ah, meu pai queria que eu fosse cientista, desistiu de ser relojoeiro, não sei o quê. Parece que as pessoas estão sempre decidindo por mim as coisas, eu nunca tomo minhas próprias decisões, né? Isso é Superman total, cara. É o arquétipo do super-homem descarado, assim. Alguém tão poderoso, mas que não sabe o que fazer com essa merda, cara. É legal também a narrativa, né? Que, como a gente falou, ela é toda intrincada. A gente tá contando aqui de forma linear, mas não é contado de forma linear na revista. Isso que é interessante. Porque quebra, daqui a tantos segundos a foto vai cair e eu me lembro que eu tava em 1900 e não sei quanto, no Arizona, fazendo cocô. E, sabe, a história é muito viajada, assim. Eu acho que é a melhor, a de narrativa, eu acho que é o melhor capítulo da história inteira, eu acho que é esse. É nessa parte que ele relembra da foto, e aí ele conta a história de como a coisa principal do que ocorreu dele virar o Dr. Manhattan, que é a hora que ele tá lá dentro, tá no parque de diversões, o relógio da guria quebra, cai a pulseira, cai no chão e vem um gordo e pisa em cima. Aí ele, como ele era relojoeiro, que ele gostava de montar relógio, ele desmancha todas as pecinhas e bota num veludo e deixa o relógio quebrado em cima da bancada do quarto dele, vai lá e transa com a mulher e deixa o negócio lá guardado. Eles estavam almoçando, ela pergunta do relógio, ele fala, ah, eu consertei, tá aqui. Depois a mão no bolso, não acha. Fala, ah, eu esqueci o relógio lá no meu casaco. Aí ele vai lá dentro da máquina, pega o casaco que ele tinha largado lá dentro, e a máquina, como a porta dela, a porta era eletrônica, a máquina fechou com ele lá dentro, não tinha como abrir. Ou seja, se fudeu, né, cara? É, porque a máquina ia entrar em operação. E aí ele aquele lance que por muito tempo ele viveu como um fantasma, sem corpo e tal, né? É, ele ocorreu uma tipo... Esse é o esqueleto dele. Cara. É, ocorreu uma tipo, uma fissão nuclear dentro dessa máquina, né? E ele se desmaterializou, né? Desapareceu. Aí quando eles foram recolher os o que sobrou ali, né? Eles viram que o relógio, na verdade, não tava no casaco. Tava no outro bolso do paletó que ele tava vestindo. Olha que cagado. Que burro. É o destino, né, cara? É o destino. Isso não, a culpa de tudo é do gordo, cara. Se fosse eu, do Tom Hatt, a primeira pessoa que eu ia matar depois do seu poder era o gordo. Se o gordo não tivesse pisado no relógio, nada disso teria acontecido. Bicho, eu não ia matar o gordo. Eu ia pegar ele, ia desmaterializar ele, ia botar no meio da Antártida, no meio dos ursos, polar, cheio de fome, pra eles devorar o cara. O gordo, mesmo banho dele tudo. Desmaterializar a água dentro deles, tá? O cara ia ficar seco e ia deixar de ser gordo. Ah, não, daí tu ia estar ajudando o cara, pô. É verdade. Tu ia estar tirando a sorte dele de ser gordo. Mas aí ele se desmaterializa e vira só nervos, tipo, só o cérebro dele com olho e nervos. É, primeiro ele vira vários átomos, né, que são impossíveis de serem vistos, né? Aí depois ele constrói um organismo vivo, um organismo nervoso, né, um sistema nervoso. Depois que ele vai reconstruindo outros tecido ósseo, a pele que é azulada, sabe Deus por quê? Isso, tipo, e como é que ele consegue desmaterializar e criar qualquer coisa? E por que ele não desmaterializa ele mesmo novamente e se transforma no Dr. Manhattan como ele era normal antes do acidente? Porque, tipo, ele consegue reconstruir o tecido ósseo, tecido não sei das quantas, tecido não sei do que. E por que ele não consegue pigmentar a pele dele de pele normal e se transformar em Dr. Manhattan como ele era? Tipo, ele consegue desmaterializar qualquer coisa e não consegue desmaterializar ele? Cara, eu acho que isso aí são duas coisas. A primeira é que acontecendo isso com ele, ele conseguiu ter uma ligação com eventos científicos e naturais, né, com átomos, o cosmos e não sei o que, acho que ele escolheu esse aspecto pra ele, né, acho que é isso que acontece, não é que ele não pode fazer, ele simplesmente escolheu ser assim, porque... Mas quem é que quer ser azul? Quem é o idiota que quer ser azul? Ele se desvinculou da humanidade, cara, pra ele já não interessa mais, ele não tem mais sentimento, sabe, ele não tem mais essa necessidade. Pra ele, o ser humano é um defeito. O que ele quer é ser diferente mesmo, não ser igual a esses caras. Isso, ele quer ser azul. É. Ele podia ser verde. E é nessa hora, depois que o governo chega pra ele e bota ele pra trabalhar pro governo, pra fazer campanhas e tal, e aí eles queriam que ele usasse um capacete com aquele símbolo atômico, que é tipo um núcleo, tem um núcleo e os átomos, né, o núcleo e os elétrons ali em volta, os elétrons, né? E a eletrosfera ao redor girando. Aí ele diz, não, eu não quero isso. Aí ele cria o símbolo na testa dele, do, como é que ele fala? É um átomo de hidrogênio, né? Isso, um átomo de hidrogênio, que é o pontinho no meio, aquela eletrosfera ao redor e um pontinho em cima, no meio da testa dele. Aí o cara olha pra ele, do cara, gostei, pode fazer isso aí e vai trabalhar pra mim como é que ele fala, vai trabalhar pro governo. E isso é uma marca sua. Aí ele vai lá e deixa aquele átomo no meio da testa dele. E o legal é que ele materializa aquele negócio na testa, queimando o meio da testa dele com o dedo. Ele pega o dedo, gira ao redor, faz uma bola perfeitinha com o dedo, ele consegue fazer uma bola perfeita, e uma bolinha no meio e uma bolinha em cima. E aí também já mostra a parte do noticiário, perguntando pros antigos heróis, o que eles achavam dessa máquina destrutiva que era o Dr. Manhattan, porque ele podia desmanchar qualquer coisa, explodir um tanque, explodir não sei o que lá. E aí perguntam pros antigos vigilantes lá e tipo, eles todos tremendo de medo, dizem que estão felizes por isso, não sei o que. Aí vão lá, mostram o espectral, mostram a Metrópolis. Ele é o que mais tá temendo a coisa, né? Você vê que ele tá tremendo pra dar entrevista. Isso é um borradão, todo cagado. É, ele tá todo cagado. Metrópolis é um cagão foda, cara. Até no pôster da HQ ele tá com cara de cagão. Isso. E aí a Espectral, a velhona mãe da Espectral nova, que depois vai ser a mulher do Dr. Manhattan, ela diz que não acreditava nele, só acreditava vendo. Então, quer dizer, ela não acreditava antes no próprio genro, agora ela acredita, depois que ele comeu a filha dela. E aí a namoradinha dele fala, né, nossa, o John vai arrasar. Que o cara não interessa, né, cara? É, o John vai arrasar, não sei o que. Aí de repente ele aparece ali no sofá, né? Ela fala, nossa, chegou. Ele falou, cheguei? Que estranho, parece que eu estive aqui o tempo todo, né? E você percebe que ele já começa a perceber a falta de cronologia linear de tempo, né? Que ele já começa a perceber que ele tá em todo lugar em todo tempo. O que eu não entendo é o que ele diz naquela festa, que ele tá lá no meio daquela festa com todos os heróis, o comediante, o não sei o que lá, e o Mariposa, e o Demônio A4. E aí tá o Ozymandias lá no meio da festa, ele diz assim, estou no meio de várias pessoas mascaradas, velhos, de meia idade, nenhum deles não tem nada em comum comigo, menos esse jovem, o Ozymandias. Eu não entendi o porquê que o Ozymandias tem a ver com ele, o que que tem a ver um cara rico, besta, que faz bonequinhos com o Dr. Manhattan. Não, primeiro porque nessa época ele ainda não fazia isso, ele ainda era herói. Mas ele se sente à vontade com o Ozymandias porque ele é o cara mais inteligente da Terra, então ele é o único que compreende a situação que o Dr. Manhattan se encontra. Ele é o único que consegue tratar o Dr. Manhattan como um igual, entendeu? E aí depois mostra a parte em que o governo chamou o Dr. Manhattan pra ser segurança do governo, que aí os caras estão invadindo lá o negócio e ele, tipo, ele explode a cabeça dos bandidos, ele destrói o bandido inteiro, porque ele pode desmaterializar. Tipo, ele pode desmaterializar a cabeça da pessoa, ela só ficar com o corpo e a pessoa morrer. Tipo, ele tem o poder de qualquer coisa. E é nessa hora que eles escrotizam outro presidente dos Estados Unidos, que é o Kennedy, John Kennedy. Que aí ele vai lá e dá a mão pra ele, e aí ele diz pro Kennedy. O Kennedy pergunta, aperta a mão dele, pergunta como é que é ser um super-herói. E aí ele responde pro Kennedy, que o presidente que deve saber, né? Aí o presidente concorda rindo. O Alan Moore, ele fez isso porque o Kennedy, ele se achava muito na época. Se achava o bonzinho, o herói que salvava todo o mais patriota, que conseguia fazer tudo. Se você pesquisar pelo Kennedy, ah, ele era o mais patriota, tanto que ele tinha tantos fãs que um deles atirou na cabeça dele, deu dois tiros no cara quando ele tava em cima do carro lá. O Kennedy morreu por um dos caras que gostava dele. A mesma coisa aconteceu com o cara lá dos Beatles, né, que também levou um tiro de um fã. Então, mas eu acho que o Kennedy, ele é visto como um herói, porque ele foi o único que conseguiu resolver pipinada com Cuba na diplomacia, em vez de chegar e tacar bomba. Ele, se for ver, ele foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos já teve mesmo, né, cara? The world will look up and shout, save us. And I'll whisper. O Dr. Manhattan demonstra, conta toda a história dele, e no final da HQ aparece ele construindo um mega boga gigante castelo de Marte, um negócio todo de vidro lá, um negócio que ele mesmo criou, com o pó de Marte, e aí cai a foto no chão e ele diz que a foto caiu há não sei quantos anos, meses, não sei quando, do futuro, e ele diz que depois de não sei quantas horas vai cair um monte de meteoro em Marte, e aí acaba a história com aquele monte de meteoro e ele em cima do castelo dele lá, no meio de mar. The world will look up and shout, save us. And I'll whisper, no. Pessoas, elas vão pro palácio do Ozymandias, né? Na Antártida. Vai o Dr. Manhattan e a Janis, a Laurie, just tchaca tchaca tchaca, a Espectral. Espectral nova. Elas conhecem pela primeira vez os experimentos que o Adrian White, que é o Ozymandias, tá fazendo, né? Os experimentos genéticos e tal. E eles veem a Bubastis. A lince modificada geneticamente. Isso, a lince modificada geneticamente, né? Que os experimentos deles são extremamente avançados graças à inteligência dele e à tecnologia que o Dr. Manhattan permite. Né? Que a gente viu ele falando que agora os carros são elétricos e tal, quer dizer, a coisa avançou muito rápido por causa dele também. Isso, porque ele ainda diz que os carros elétricos só existiam porque não dava pra fazer um negócio de plutônio, não sei das quantas, que ele conseguiu absorver essa energia e criar vários negócios pra criar carros elétricos. Que isso é totalmente mentiroso, porque não existe tanto carro elétrico no mundo, porque não tem o Dr. Manhattan pra criar esse troço. É legal que o final, né, as últimas páginas assim, ele vai relembrando cada vez mais coisas em menos tempo, né? A história, ela vai chegando num clímax que acaba com a construção do palácio dele em Marte, que é um, como a gente disse no começo, é um palácio fractal. O que é o fractal? O fractal é uma coisa, quanto mais você olha os detalhes, mais detalhes ela vai ter, quer dizer, não existe fim pra isso. E o palácio dele é assim. Você vê que ele é todo construído em formas de engrenagens, de relógio, coisas tecnológicas e malucas, e não existe fim pra isso, né? Não existe fim pra essa quantidade de detalhes que a criação dele possui. Assim. Isso aí, acaba ele lá olhando os meteoros caindo do céu, que ele diz que vai acontecer depois de 10 minutos no futuro. A liberação do poder do átomo mudou tudo, exceto o nosso modo de pensar. A solução para este problema reside no coração da humanidade. Se eu soubesse disso, teria me tornado um relogeiro. Albert Einstein. Próxima edição, a 5, começa com alguém caminhando em direção à casa do Moloch, né? Alguém quem, né? Alguém que tá saindo da geladeira dele, né? Alguém que sai da geladeira. Quem será que é, né, cara? Quem será que é? E aí ele pega a pistola dele e vai ver quem é, né? E ele chega lá na cozinha dele, ele abre a geladeira, tem um casaco do Rorschach lá e tá escrito atrás de você. Aí corta pra cena do Rorschach lá atrás dele, ele com uma cara de alien. O Moloch tem uma cara de alien, normalmente, ele não tem uma cara de alien só naquela foto. Eu gostaria de levantar uma coisa aqui. Não sei se vocês repararam. Esse capítulo ele se chama Terrível Simetria. Isso. É terrível ou temível, dependendo da versão que você for ver traduzida aí. Mas vocês repararam que as páginas são simétricas, propositalmente? Se você pegar a primeira página da história, depois pegar a última, a disposição dos quadros é a mesma. E assim vai. A segunda é igual a penúltima, a terceira é igual a antepenúltima, até chegar nas páginas do meio, que é a página que o Ozymandias é atacado no shopping lá na escada rolante e dá um tabef no cara lá. Isso. Você vê que os quadrinhos eles estão dispostos exatamente iguais, de forma contrária na outra página. É um negócio muito louco, cara. Vocês falam uma coisa mola aqui, que o Rorschach disse que se ele refrescar a memória dele, pra ele deixar um bilhete pra eles lá e tal no livro. É, o Rorschach ele faz outro atentado à vida do Moloch, né, questionando sobre esse assassinato dos heróis, porque agora o comediante morreu, o Dr. Manhattan sumiu e o bicho tá pegando. Então ele força o Moloch a revelar alguma coisa e fala, ah, se você for me revelar alguma coisa de verdade, você deixa um bilhete na lixeira tal, no dia tal. Isso, avenida. E aí corta pro Adrian Veidt, né, o Adrian Veidt, Ozymandias sofrendo uma tentativa de assassinato, né? Um cara primeiro ataca a secretária dele, atira e mata, né? Uhum, depois isso. Tenta atirar ele e ele defende ser com uma das estatuazinhas dele. Isso, ele pega uma das próprias estátuas e... Dá na cara e bota um veneninho na boca do cara pro cara morrer. É, espanca o cara... Não, na verdade ele não bota o veneninho, o cara que já tá com o veneninho pra não poder... O cara tá com a cápsula dentro da boca dele. É, e o Ozymandias ele tenta tirar a cápsula pra poder saber quem é que mandou matar ele, porque o cara tá com veneno dentro da boca pra poder, tipo, ele tá ali, eu quero morrer e não quero sofrer pelo Ozymandias. O Ozymandias iria bater tanto nele, ia fazer uma tortura psicológica nele pra ele poder contar quem é que tinha mandado ele. Ele foi lá, mordeu o veneno e se matou, pronto. Exatamente. E existe um questionamento no jornal, que a gente viu o velhinho dando uma olhada, que se o Afeganistão vai ser o próximo Paquistão. Isso significa que nessa história, dentro do universo do Watchmen, os Estados Unidos entraram em alguma guerra forte com o Paquistão, e supõe-se que o Afeganistão vai ser o próximo, né, o próximo país a entrar numa guerra, uma guerra cruel aí, vamos dizer assim. Isso. Não, mas antes disso, corta pra cena da Laurie dormindo lá, dormindo na casa do Coruja, né? É, ela tá dormindo na casa do Coruja agora, eles estão almoçando, trocando uma ideia e pá. E na coisa do jornal aparece uma mulher lá... E ele se sente mal porque ele não consegue chavecar ela vai dormir sozinha e ele fica lá sozinho na punheta. Isso. Aí corta pra cena do Cargueiro Negro de novo e depois pra coisa do jornal, né? É, a partir daqui o Cargueiro Negro vai ficar mais em evidência em alguns capítulos da história, né? Isso. Aí uma mulher pede lá pro cara do jornal colar um... Cartaz? Um pôster. Isso, um pôster. Aí ela fala assim, é um chão beneficente, vai pendurar ou quer levar porrada? Que é Pink Triangle Live, né? Lésbicas gays contra o estupro. Isso. Aí ele vai lá e pendura o lance lá pra ela, né? Parece que não tem nada a ver, mas esse negócio do show também é muito importante. A gente corta pra polícia, que recebe uma denúncia anônima de um cara que eles precisavam pegar, que tava sendo procurado. Caralho, a página 25 é exatamente igual a primeira. É, então, por isso que eu falei que é simétrico o negócio. E aí o cara fala, é, como é que é? Hall Shark é tubarão cru, né? Tubarão que a gente tinha acabado de ver o cara lutando com o tubarão no Cargueiro Negro, olha que interessante. E o cara, que é Hall Shark? E aí que o outro investigador se toca, né? Rorschach, né? E os caras saem dali no pau pra tentar pegar o Rorschach. E aí o Rorschach também recebe uma notícia e ele vai na Ele casa... recebe o bilhete, aquele bilhete, né, que ele tinha pedido, ele recebe o bilhete. Ele pega, chega na casa do Moloch e ele vê que o Moloch 30, tá, né, morto, cara. Ele vê que o Moloch... Ele fala assim, 11:30, boa noite, Jacob. E aí ele olha, pá, com uma bala bem no meio da testa. Bem no meio da testa. E aí ele ouve a polícia chamando ele. Aí ele percebe que foi uma armadilha, né, que o Moloch se matou e deixou o bilhete pra atrair ele lá pra polícia pegar ele. E aí nessa que tem a cena foda dele usando o spray lá, que depois eu tentei fazer e deu certo. É, ele jogou spray no policial, pulou da janela, tentou escapulir, deu um cacete nos caras, mas não teve... Mas ele cai errado, né, cara? Ele cai em cima de uma lata de lixo. É, ele cai em cima de uma lata de lixo e ele capota. O processo é só agredir ele e tira uma máscara, ele fica, meu rosto, levou o meu rosto e tal, e acaba com ele gritando assim. O Rochei que dá um pau em todo mundo, chega lá embaixo, cai em cima da lata de lixo e quebra. Essa aí é por isso que vai atrás dele dar um pau no coitado, cara. Ele consegue... vê como o Rorschach é bonito, né, cara, no final dessa edição. E aí eles tiram a máscara do Rorschach e finalmente a gente descobre quem ele é. É o ruivo que comprava jornal. Isso, com a plaquinha que parecia um doido andando de um lado pro outro dizendo que o mundo ia acabar. Exatamente. E aí a gente tem o início de uma outra narrativa de um livro aqui, né, que conta... É um artigo de uma revista, na verdade, que conta sobre o escritor do conto do Cargueiro Negro, que é o Maki, que depois a gente vai ter mais informações sobre ele, como essas histórias revolucionaram, né, o mundo dos quadrinhos. Só vou fazer algumas pequenas observações aqui, que essa história do conto do Cargueiro Negro, ela é publicada pela EC Comics. Contrário do que muitas pessoas podem imaginar, a EC Comics, ela é uma editora que existiu de verdade. Ela publicava histórias de terror, Drácula, essas porcariadas, quando os quadrinhos super-herói já não atraíam mais ninguém, lá pra década de 40 ou 50, mais ou menos. E eles mostram também a briga do escritor com os artistas, quanto eles trocaram de artista durante o desenvolvimento da revista, que é uma coisa muito comum, né, nos quadrinhos. Muitas vezes a gente vê o escritor brigando com o desenhista, que daí acaba quebrando a dupla e põe outra pessoa pra substituir, não fica a mesma coisa. Acho que um exemplo mais famoso que tem aí, que é o do John Byrne e do Chris Claremont no X-Men, que tinha acabado de acontecer, né, foi no fim da década de 70, início da década de 80, que eles brigaram. E John Byrne acabou saindo pra fazer Quarteto Fantástico, né. Tigre, tigre, ardente açoite, nas florestas da noite, imortal olho ou guia, pode captar-se a terrível simetria. William Blake. E agora vamos para o sexto capítulo. O sexto capítulo, que é a imagem dos testes de Rorschach logo na capa. O nome desse capítulo é O Abismo Também Olha. Isso eu tô vendo em inglês aqui. O Abismo Também Contempla. Ah, sim, sim. É uma palavra mais bonita. Então a gente começa com o psiquiatra fazendo o teste de Rorschach no Rorschach. Ou o teste de Rorschach no Rorschachá, se você preferir. Ele olha para uma imagem que se assemelha a uma borboleta, mas ele imagina um cachorro com a cabeça quebrada ao meio. Que depois vocês vão saber por que isso. Isso. Chato, né, cara? Isso. Nessa história, a gente vai descobrir todo o passado do Rorschach, porque ele se tornou quem ele é. Tudo isso nessa entrevista que ele vai fazendo com o psiquiatra, nessa terapia, pra tentar arrancar alguma coisa dele. O psiquiatra parece uma pessoa bem com a vida. Parece o Rei Momo. Gordão, negão. O Rei Momo, cara. Parece o Rei Momo. Gordo, com casaco rosa, gravatinha rosa. Parece o Mussum no fim da vida. Aqui. Isso, com cabelo branco, já com metade preto, metade branco, negão, com terno rosa gigante. E a gravata rosa também. É o Kingpin, só que negro. E ele vai fazendo esse teste com o Rorschach, enquanto ele vai relembrando a infância dura dele, que a mãe... Era prostituta. O pai dele largou ele, a mãe dele se tornou prostituta e não ganhava nada, e ela descontava no filho e tal, e ele foi se sentindo cada vez mais retraído e culpado. E porque ele viu a mãe dele transando com o cara. Aí ele era zoado pra caralho por isso, né, cara? É, e aí o cara foi lá e deu 30 pila pra mãe dele, 10 pila pra mãe dele, ela ficou puta. 5? 5, é 5 dólares, né? Ela ficou puta. 5 dólares. E aí deu um pau nele, uma coça nele, tanto que aí ela mostra lá, o Rorschach lá, a técnica de Rorschach mostra pra ele uma imagem com tipo um casal se beijando, algo do tipo, ou árvores, como ele disse, árvores bonitas, e na verdade uhum. E na verdade ele imaginava a mãe dele batendo nele, porque era uma pessoa maior em cima da outra batendo, ele imagina a mãe dele batendo nele por causa disso. Ele real, né, que é Walter Kovacs, que é o nome suposto do pai biológico dele, que a gente não sabe quem é, e a gente vê ele fazendo essa terapia na prisão, o psiquiatra acha que vai dar tudo certo, os prisioneiros ameaçam ele de morte, falam que vão se vingar dele, não sei o que, e ele tá nem aí pra porra. E aí ele relembra da infância dele, que dois moleques foram tentar bater nele, e aí ele ficou puto, os caras jogaram um ovo na cara dele, ficou puto, queimou um cigarro no olho de um, que o cara ficou cego pro resto da vida, e o outro ele foi lá e mordeu a bochecha, arrancou um pedaço da bochecha do cara e eles levaram ele pro orfanato. Ele foi criado no orfanato, lá no orfanato ele batia nos outros moleques também, ele criou uma arrogância também nos outros, o brabo da, pela vida. E com 16 anos ele é todo na roupa de Rorschach. Foi com 16? Ah, é crazy, né, cara? Isso, isso. É, foi por aí mesmo, tá certo. 16 ou 17, é isso mesmo. É, que aí a mulher mandou ele fazer uma roupa. Ele trabalhava pra uma empresa de... Ah, não, antigo, não, foi depois. Foi depois, foi depois. É que nessa época ele entrou pra roupa de... Pra empresa de roupa lá. E ele recebeu um tecido que era feito do Dr. Manhattan. Era um tecido branco com manchas pretas que se moviam. Aí a mulher... Aí fizeram o vestido, a mulher não gostou e ele guardou pra ele, porque achou que aquilo ele podia aproveitar mais pra frente. Isso, ele fez aquela máscara dele que sempre se moveu. Isso, e quando ele foi se tornar, né, um vigilante, que ele usou esse tecido pra fazer a máscara dele. Porque se vocês perceberem, durante a HQ inteira, a máscara dele muda. É verdade, isso que o Aaron falou é verdade, a máscara dele vai mudando de forma conforme a história vai passando. Durante a HQ inteira ele muda de rosto, durante tudo ele vai modificando. Por que disso de Rorschach? Como o Felipe já falou, o teste do Rorschach são várias imagens, manchas num papel branco que a pessoa vai adivinhando o que significa cada um. É igual a máscara dele. Tanto que na primeira HQ tem uma cena que aparece três quadradinhos com o Rorschach um do lado do outro falando quadradinho. Se vocês puderem prestar atenção na máscara dele, em cada quadrado tem uma imagem diferente. Uma delas é a borboleta que ele tem que identificar na primeira imagem. Fantástico, fantástico. Depois disso que ele que é feito o tratamento psicológico lá com o psiquiatra lá dele, ele vai pra parte onde tem a alimentação lá do presídio. É nessa hora que chega o negão lá pra ele e chama ele de filho da p. O negócio assim, ele pega e joga um balde de óleo inteiro em cima do... Ele diz assim, eu vou te matar, você vai servir de mulherzinho. O negócio assim, ele pega o caldeirão de óleo quente e joga no cara. Aí o cara vai direto pro hospital e ele vai pra solitária. Bom, cheque. É, e aí, dia seguinte, terapia de novo. Terapeuta negão, chega lá tudo animado, achando que vai dar tudo certo. O Rorschach vira pra ele falar, o negócio é o seguinte, eu não gosto de você. E o cara balança, né, velho? Você vê que o cara balança. E por culpa do Rorschach, o negão também já perde a mulher. Porque a mulher pergunta, ou o Rorschach ou eu. Porque ele ficava só no pensamento de descobrir a mente do Rorschach. A mulher dele chega lá no quarto, ou você me trata bem sexualmente, ou tu tá fora. Aí ele volta pros papéis do Rorschach e a mulher vai embora. Aí ele começa a contar dos primeiros casos que ele resolveu, da parceria dele com o Coruja. E aí o médico perguntar, foi aí que você se tornou o Rorschach? Ele falou, não, eu ainda era o inexperiente, igual o restante, né? Eu era apenas Walter Kovacs com uma máscara. Aí ele relembra aquele fato do comediante que tacou fogo no plano do doutor, do Capitão Metrópolis e tal. Aí acaba a terapia. O negão vai lá comprar um jornal na mesma banca que todo mundo compra, só deve existir essa banca em Nova York. Chega mais um dia e o médico daquela mesma imagem que ele tinha visto a borboleta, ele olha e fala, ah, eu vejo um cachorro com a cabeça partida ao meio. E o médico já fica assustado, né? Fala, ah, como assim? É, continua, né? É, quem partiu a cabeça do cachorro? Ah, fui eu. E aí ele começa a contar toda a história, que teve um sequestro de uma menina, e ele resolveu investigar esse sequestro, conseguiu pistas que levaram a uma casa no Brooklyn, chegou na casa, tinha dois cachorros brigando por causa de um osso. Ele entrou na casa, pesquisou e descobriu o que aconteceu. Descobriu que o cara sequestrou a menina, matou ela e deu de comer pro cachorro, pros dois cachorros. E aí ele pega um machado, mata dois cachorros, assim. Antes disso, antes de todo esse período, antes dele conhecer esse caso, ele disse que ele ainda era muito inexperiente, porque ele só prendia as pessoas e não matava. Até esse momento decidiu. Ah, isso, isso. É verdade. Ele disse que ele era totalmente fraquinho e tinha medo das pessoas até esse momento. Até o dia que ele conheceu esse caso, que ele viu que os ossos da menina estavam sendo devorados pelo cachorro, ele entra dentro da casa, descobre o caso, pega o machadão e faz o quê, Felipe? E corta a cabeça do cachorro, porra! No meio! Foi com esse caso que ele descobriu, que ele descobriu a verdadeira natureza humana, né? Que foi aí que ele vai se tornar o Rorschach, né? Aí esse cara que é o dono da casa, ele entra, percebe que tem uma coisa muito estranha, tá todo mundo silencioso, ele tá de costa pra uma janela, pá, cai um cachorro morto em cima dele. Ele vira do outro lado, pá, cai outro cachorro em cima dele. Mas nessa hora, eu duvido que alguém prestou uma coisa, que eu prestei atenção na máscara do Rorschach. Se vocês prestarem atenção na hora que ele pega o machado e vai matar o cachorro, a expressão da máscara parece um cara sorrindo diabolicamente. Se você prestar atenção, pega a imagem aí. É verdade, parece. A imagem vai estar no post. Quando ele vê o cachorro, aparece uma mancha gigante na parte de baixo do rosto e dois olhos virados pra baixo, como se ele estivesse triste, com o olho assim pra baixo e sorrindo de maldade. Pega o machado e disfarela a cabeça dos dois cachorros e mata os dois, picota a cabeça deles e deixa o cérebro exposto. E aí o que, que ele faz com os cachorros quando chega o gordo na casa? Joga um na frente do cara, o cara assusta, vira de costa, pá, joga outro cachorro. O cara pode ter um infarto de medo. Tipo, o cara chega na casa e aí, cachorrinho, vai fazer o que comigo, Totó? Vem cá. Aí voa um pela janela na frente dele e outro nas costas. costas dele. É nessa hora que demonstra a verdadeira imagem do Rorschach, que é um cara maldito. Se você prestar atenção na imagem, que ele tá totalmente ensanguentado, ele tá com a cara do Coringa pra mim. É verdade, cara, parece mesmo. Então, continuando, o Rorschach, ele prende o cara, ele amarra o cara, joga querosene, o cara algemado dentro de um... o cara algemado no fogão, joga querosene e uma serra pra ele cortar a algema. Só que ele deixa a serra numa posição que não tem como o cara fazer nada, assim, né? E o cara, pelo amor de Deus, isso é querosene. É, eu sei. The world will look up and shout, save us. And I'll whisper. Ah, cara, daí eu ri demais, porque, tipo, o gordão lá se queimando tudo, banha humana queimando, porque o cara era uma banha humana mesmo. Escrotidão do mundo, aquele gordo lá que matou a criança e deu pros cachorros. Não enfrentes monstros sob pena de te tornares um deles. E se contemplas o abismo, a ti o abismo também contempla. Friedrich Wilhelm Nietzsche. O final dessa história é bem bacana, que conta o como era o Rorschach, né, no tempo de orfato dele. Tem uma redação que ele faz, uma historinha que ele conta do que ele acha que são os pais dele, que ele vê o sexo como uma coisa suja, não sei o quê. É, vale a pena ler, né? A gente nem vai contar aqui, porque é muito interessante e você deve ler. Então vamos pular para o capítulo 7. Vamos para 7. Na edição 7, você conhece a verdadeira história do Coruja, do Homem Coruja lá, que ele conta como é que ele criou o automóvel lá dele, que é submarino, que é avião, que é carro, que é tanque, que é tudo. Mas a história começa com a Espectral entrando dentro da caverna dele e tentando acender o cigarro dela. E aí ela aperta o lança-chamas do carro porque ela acha bonitinho, porque tem a imagem do fogo no botão. Ela acende e queima todo o laboratório dele, parte do laboratório dele, dos degraus da escada, e parte da nave também começa a pegar fogo. Ele invade o laboratório, o cara lá, o Coruja, olha lá e tenta apagar o fogo do que tá queimando lá. E ele diz pra ela que a nave dele não pega fogo, que era só apenas fuligem que tinha sujado a nave. Aí ele mostra a roupa que ele montou, porque ela não... ela lembrava da antiga roupa, e ela disse que essa tava bem mais bonita que a antiga, que a do antigo Coruja. E aí ela pede desculpas por ter queimado parte do carro dele. Então ela pergunta de um quadro de uma dama chamada Crepúsculo, e ele diz que recebeu dela esse quadro, mas que nunca gostou muito dessa mulher e tira ela do chão, que ela tava com medo lá do fogo. Ele começa a mostrar a nave dele lá, a nave com helicóptero, tudo que é o demônio A4, aquele bagulho. Ele, pai dele, se eu não me engano, era rico e deixou uma boa herança, e ele começou a montar todas as coisas que era o sonho dele, porque ele estudava muito sobre aviação, gostava muito de pássaros. Foi quando ele treinou, quando ele estudou na Harvard, em duas faculdades, se eu não me engano, era aviação ou algo do tipo, aeronáutica e zoologia, que estudava, de que ele se especializou na parte de pássaros e aves. É nessa hora que ela pergunta pra que serve cada roupa. Ele mostra lá que uma roupa pro gelo, outra pro mar, uma pra lugares com coisas nucleares e tudo mais. Aí ela sai da nave e vai pra casa dele, entra dentro da casa dele. Depois que ela entra dentro da casa dele, ele mostra os projetos que ele tinha, como é que eram os projetos do carro dele lá, desse o Art. E aí ele mostra um óculos que ele montou que tinha visão noturna, que até essa época aí, essa visão noturna só tinha para pessoas de guerra, e ele conseguiu montar no próprio laboratório dele um que já era mais avançado, que conseguia ver perfeitamente as coisas no escuro. Montou cintos tipo Batman, essa parte que mostra que ele parece o Batman, por montar coisas assim para ele utilizar como herói mesmo. O cinto de utilidade, esse óculos para ver no escuro, e as coisas que o Batman também usa, tipo coisas para subir em prédios e tudo mais. Mas ele utilizava de coisas parecidas. É nessa hora que eles cortam pra parte onde eles estão indo pra sala ver o jornal, e vem, começa a guerra lá no Paquistão, se eu não me engano, alguma coisa parecida, que o Afeganistão e o Paquistão estavam sendo atacados. E ela lembra do Dr. Manhattan, que o Dr. Manhattan viu que poderia acontecer essa terceira guerra mundial e nem deu bola, foi pra Marte. E aí ela fica triste, e aí ela pergunta se diz pra ele que ele fica bem mais bonito sem óculos, e beija o Coruja. É, uma coisa que acontece aí também, né, nessas notícias da TV, é que mostra o Mark Shee, o escritor desaparecido, que é o cara que fazia o Conto do Cargueiro Negro. Fala que ele tá desaparecido há muito tempo, e que junto com ele outros artistas, cientistas e bancários, gente que simplesmente desapareceu, né? E eles até brincam, né? Que se a gente tá sumindo e tal, mas a gente vai ver mais pra frente porque que esse pessoal tá desaparecendo. Eles falam também de um experimento de uma das indústrias de ciência do Adrian Veidt, do Ozymandias, que tá investigando a existência existe de outras dimensões paralelas à nossa. Isso também vai ser importante mais pra frente. Ele tá pesquisando todos os tipos de coisas modernas. Ele tá pesquisando tudo pra modificar, alternar as coisas pra um futuro próximo dele. Isso. Mas é nessa HQ que mostra o começo do romance entre o Coruja e a Espectral, que eles se beijam, e aí no sonho dele, e o Dr. Manhattan invade como se fosse o sonho dele e destrói ele, deixa ele só em átomos, e aí ele acorda, vai lá pro laboratório dele e diz que o Dr. Manhattan poderia estar em qualquer lugar, e aí ele se lembra que é melhor ele se tornar herói novamente e combater os vilões. Aí ele se veste de coruja, pede pra Espectral se vestir de coruja também. Os dois entram dentro de uma nave e saem pelo túnel. De coruja também não, ela veste o uniforme dela. Não, ela cara. Veste o uniforme. De coruja não, veste não, desculpa. De Espectral. Desculpa, ela se veste de Espectral, ele se veste de coruja. Não, ele se veste de coruja, ela se veste de Espectral. Os dois entram dentro da nave e vão dar uma ronda pela cidade. Pelos locais onde ele fazia a ronda dele com aquela nave que é. Como é que é o nome da nave? Arte. Arte. E aí eles entram dentro da e arte. E aí. Isso, aí eles estão navegando pela cidade, pelo ar da cidade e descobrem um incêndio num prédio e salvam as pessoas, né? Que aí que eles estão voltando em ação. E você vê que quanto ele tava desgostoso da vida, e depois que ele faz isso, ele sente prazer em estar vivo de novo, né? E aí eles fazem sexo e tal. E aí depois, no finalzinho da história, ela brinca com ele, né? Que nós vamos fazer agora, né, coruja? Aí ele vira e fala, a gente vai tirar o Rorschach da prisão. Eu sou irmão dos dragões e companheiro das corujas. A pele que me recobre é negra e meus ossos estão calcinados pelo calor. Jó, capítulo 30, versículo 29 e 30. Oitavo capítulo, ele se chama Velhos Fantasmas. Oitavo capítulo começa com a Espectral 1 e o Coruja 1 conversando. Então eles estão conversando, né, falando que um possível super-heróis salvaram as pessoas do incêndio lá. E aí o Coruja fala pra Espectral, né, fala, o Dan tá voltando, e acho que sua filha também, né, finalmente eles estão voltando a fazer coisa pelo gosto deles mesmo, né. E é noite de Halloween, a criançada vai lá na casa do Hollis Manson pedir um ursinho, mas acho que o que tem mais importante que é ver que o... Sabe, esse episódio a gente tem a lembrança do Antigo Coruja, né? Isso, eu acho que o mais importante aqui é ver que o romance da Espectral do Coruja novos estão, né, tá se tornando uma realidade mesmo. Eles estão a fim de voltar a agir como heróis e tirar o Rorschach da prisão, porque ele pode ajudar a resolver esse mistério que ainda não tá resolvido, né? Quem tá matando os heróis, os atentados contra eles. O Rorschach é ameaçado na prisão por vilões antigos, mas é óbvio que não resolve nada. Os vilões antigos, um deles parece aquele boneco marionete do Batman que fica no É verdade, parece mesmo, o Scarface, né? E o cara que controla o Scarface parece o Coruja, um cara de óculos, meio barrigudo. E o bonequinho parece o bandido que vai tentar matar o Rorschach. O que eu acho mais interessante aqui, que tá acontecendo, é que eles realmente, né, esses dois heróis, o Coruja e a Espectral, eles realmente voltam à tona. Eles conseguem tirar o Rorschach da prisão, que o Rorschach já tinha feito um estrago na prisão, matado metade dos prisioneiros lá. E o Hollis Manson, ele é atacado por um grupo de pessoas que é contra, né, essa volta dos heróis, assim, um bando de revoltados que formam ali na frente da banca do velhinho, né, que todo mundo compra jornal ali. Eles falam, não, né, vamos pegar esse cara, esses heróis não podem voltar, não sei o que. Eles vão na casa do Hollis Manson e matam o velho, mas tatuada na cabeça. Isso, o Dr. Manhattan volta pra Terra, tecnicamente, né, ele fala assim, estou em Marte. E ele temos uma conversa marcada. Depois que eles salvam o Rorschach, o Dr. Manhattan volta e leva a Laurel lá pra Marte. Não, isso é antes da luta na frente. Não, isso é no final, isso é no final da história, velho. Daí o Rorschach e o Coruja estão fugindo da polícia que tá em pegar eles. E o que vocês não lembram de todos os detalhes, eu vou contar os detalhes mais mínimos da história, que enquanto o Rorschach tá sendo atacado pelas pessoas lá dentro do presídio, ele mata um, de um jeito lá que ele amarra o cara quando vai tentar fugir, ele não consegue soltar o cara, mata ele, um dos amigos do próprio cara mata ele, ele consegue fugir de dentro do presídio, o anãozinho sai correndo, ele consegue pegar todos eles e matar todos eles. A outra cena que ninguém, não sei se lembram ou se perceberam, quando ele tá montando o layout do jornal, ele pega a imagem do cara que escreve o Cargueiro Negro, os contos do Cargueiro Negro, e bota na página principal, o que corta diretamente pra imagem do cara no outro quadrinho, ele e uma indiana desenhando um desenho. E esse desenho vai demonstrar tudo no final, na última edição. Ela tá desenhando um monstro, né? Um monstro, você vê que tem um olho, parece um cérebro em cima, e é o escritor do Conso Cargueiro Negro, tá ali batendo um papo com ela, tal, um monstro gigante. E aparentemente, né, não tem nada demais. Pensa aí, daí, né? Tá mostrando onde o cara tá. Tá numa ilha deserta, numa boa, vivendo a vida boa, sossegado. Mas depois a gente vai ver por que isso tá acontecendo. Aí o John volta pra Terra, leva a Laurel pra Marte. No dia das bruxas, os velhos fantasmas vêm até nós. Para alguns, eles falam, para outros, são outros. Dia das bruxas. Eleanor Fargeon. Capítulo 9, ele é um pouco narrado, como foi o capítulo 4, com alguma coisa acontecendo no movimento retardado, movimento lento, enquanto os fatos vão ocorrendo na história. Essa coisa é um frasco de perfume de nostalgia, que é um perfume fabricado pelo Ozymandias, né? O cara fabrica de tudo, sucrilhos e tal. O Dr. Manhattan, ele leva a Laura lá pra Marte e eles começam a discutir o porquê, porque ele não tá se importando com a humanidade e ela tentando mostrar pra ele porque ele deveria se importar, né? E aí ela vai relembrando um pouco do passado dela, porque que ela se tornou heroína, como a mãe dela fez ela chegar nesse ponto e tal. Mas o que é mais importante aqui é a grande revelação que o Dr. Manhattan faz ela ver. Ela descobre a razão de ser quem ela é, né? Que naquele estupro do comediante com a mãe dela, a mãe dela acabou sentindo falta e teve um caso rápido com o comediante. E a espectral nova, a Laurel, é filha deles, né? O pai dela, que ela nunca soube quem era, é o comediante. E ela nunca quis aceitar. E no fundo ela sempre soube, mas nunca quis aceitar. Mas uma coisa bem bacana que eu acho interessante nessa narrativa aqui é que, além de ter essas grandes revelações, né, que é a partir do momento que os pontos começam a se fechar, né, você vê que o Dr. Manhattan, ele já está tomando Marte como a casa dele, né, ele já dá nomes para os lugares, nome para o lago, para a montanha e tal, né, que é o que chama a atenção dele, né, as criações naturais, o universo. Mas é discutindo isso com ela que ele percebe quanto a humanidade também é importante, porque a humanidade é um dos produtos menos prováveis da natureza, né? Não, mas o melhor de tudo é que ele mesmo diz, pra que eu vou dar a bola pra sociedade da Terra se eu tô podendo criar o meu próprio mundo aqui e tornar ele um mundo melhor só meu? Tipo, ele cria aquele castelo gigante dele e começa a demonstrar todo o local pra ela. A nave começa a voar e ele mostra, e ela relembra do passado do comediante, que o comediante chega pra ela e começa a puxar papo com ela, e a mãe dela não deixa ele se aproximar dela, porque ela sabe que ele é pai dela, mas ela ainda não sabia que ele era pai, ele era o pai dela. É, na verdade ela não sabia nem que ele tinha estuprado a mãe dela, foi aí que ela descobre, né? Porque ela tinha 16 anos e a mãe dela vai lá e conta pra ela que ele tinha estuprado ela. Uhum. Ela tinha 16 anos e a mãe dela tava indo buscar ela lá na reunião. É, ela tava com os heróis lá. E aí outra coisa bacana é que, como eu tava dizendo, é que aí, discutindo esse valor, né, das criações, que daí o Dr. Manhattan, ele citou, a existência do ser humano é tão improvável e miraculosa, assim, né? Quer dizer, de milhões de espermatozoides, né, de milhões de coisas que podem simplesmente ser jogadas fora, um sobrevive e se torna uma vida. Quer dizer, ele falou, isso é um verdadeiro milagre, né, agora eu tô convencido que a humanidade é importante. E ele conta pra ela que alguma coisa muito terrível tá pra acontecer, né, muitas milhões de pessoas vão morrer, mas ele não consegue, mas alguma coisa, né, um tipo de energia eletromagnética tá impedindo ele de visualizar esse exato ponto no tempo, né, então ele não consegue descobrir o que vai acontecer. Ele sabe que alguma coisa aconteceu, ele não sabe o que é. É alguma coisa gravíssima, mas ele não sabe o que é, né? Só que com tudo isso que ele viu, que ele percebeu da importância da humanidade, ele fala, não, né? Feche seus olhos que a gente vai voltar pra casa agora. Nessa hora que ela racha a nave, é porque ela relembra do pai dela. Quando se separou da mãe dela, ela tinha um globo na mão e que o pai dela tirou da mão dela, rachou, caiu no chão. Ela ficava imaginando como é que aquela neve ali dentro, ela tinha o domínio da neve dentro daquele troço pra ela ir tão devagar. E depois que ela descobre que quando aquilo cai no chão, era apenas água que estava gerando aquilo. E aí, na mesma hora que ela vê isso, ela vê a imagem do pai dela, que era o comediante, um rosto naquela bola imaginária. Ela tira aquela bola imaginária e toda a nave, castelo do Dr. Manhattan quebra e cai no chão, toda destruída, toda esfarelada no chão, e ele decide voltar pra Terra. Isso, como a gente tinha falado, né, como eu tinha falado no começo desse capítulo, a gente vê um frasco do perfume voando. Esse frasco foi atirado pela Laura agora, nesse exato momento, pra quebrar a nave. A partir do momento que ela atingiu a superfície, ela consegue destruir uma estrutura inteira. E esse frasco, ele já está sendo visto desde o começo do capítulo, justamente por causa essa coisa do Dr. Manhattan dele conseguir ver esses diferentes momentos no tempo. Quer dizer, ele já sabia que aquele frasco de perfume ia voar ali, ia destruir a nave dele e eles iam voltar pra Terra. Mas ele, né, ele não quis pular esse momento no tempo. Ele quis passar por ele pra ter certeza que ia acontecer, né? É um negócio muito louco, cara. É a mesma coisa que ele diz que ela vai chegar lá e vai contar pra ele sobre o caso que ela tinha com o Coruja e tudo mais. Ele já teve, ele já sabia e sabia que ela ia contar. E ele disse isso pra ele e mesmo assim ela foi lá e contou, entendeu? Ele mesmo sabendo... Fantástico, cara. Fantástico isso. Ele fala pra ela e ela mesmo assim não consegue mudar o futuro. Porque ele sabe que ela vai falar aquilo e ela mesmo sabendo fala daquilo, entendeu? Ela não mesmo... Se fosse eu, por exemplo, eu não ia falar de jeito nenhum. Mas ele com o poder dele, com o poder dele fez com que ela falasse. De qualquer jeito, ela foi lá e falou sobre o caso dela do Cruz. Até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é lançar uma luz nas trevas do mero ser. C.G. Jung, Memórias, Sonho e Reflexões. Então, vamos lá pro capítulo 10. Agora o bicho pega fogo de verdade. Presidente dos Estados Unidos. É, não, que a partir do 10 o mundo cai, né, cara? E a tua cabeça explode. E a tua cabeça explode milhares de vezes. Isso. Presidente dos Estados Unidos chegando num lugar secreto, provavelmente um lugar onde ele vai ficar salvo de qualquer ameaça nuclear, né? E aí ele comunica os líderes do gabinete como a guerra vai ser levada, né? Lembrando que a Rússia, a União Soviética, já tinha entrado no terreno do Afeganistão, que ia ser um terreno explorado pelos Estados Unidos. Com isso, os dois países acabam acirrando mais ainda a guerra entre eles. E agora a gente vai ver que o bicho vai pegar fogo de verdade. Enquanto isso, o Walter Kovacs, o Rorschach, volta pra casa dele com uma carona com o Coruja pra pegar o uniforme e tal. Agora eles vão voltar ativa pra valer, né? A velha dupla. E enquanto isso tá acontecendo, o Ozymandias tá lá com três Vietcongs, né? Vietnamitas, né? Que chama? Vietnamitas. Vietcongs é quem é o guerrilheiro da Vietnã. É, quem é o guerrilheiro, isso. Que são assistentes dele lá na base que ele tem na Antártida, né, no palácio dele. E lá dentro ele tem uma tela gigante com telas menores onde ele tá vendo tudo que tá acontecendo no mundo. Quer dizer, a partir daí se percebe que o Ozymandias, ele não tá tão desligado assim do mundo. Ele não é só um milionário fanfarrão que tá aproveitando de ser um herói. E pelo contrário, ele tá mais ligado ao mundo do que a gente imagina que ele esteja, né? Aos acontecimentos políticos e sociais do mundo. Então, dando aí, os dois heróis, o Rorschach e o Coruja, eles estão navegando com arte pelo esgoto, saem e começam a batalha deles pra descobrir quem caralhos matou o comediante, porque tá rolando os atentados aos heróis, né? É, já tá claro que tem uma conspiração gigantesca por trás disso. Nós temos três conspirações grandes aí, que é uma é a guerra da União Soviética com os Estados Unidos, outras são os heróis, e a outra é o desaparecimento desses artistas e cientistas que simplesmente evaporaram no ar, né? Agora você vai começar a entender como que essas três histórias se conectam em uma só. E aí o Rorschach vai pra um bar pra fazer de novo aquela tortura psicológica com outra pessoa, e ele pega mais um cara, segura a mão dele e começa a quebrar os dedos do cara, até o cara contar o que aconteceu, quem foi o cara que ele entregou o envelope, porque o cara disse que ele foi atrás, entregou o envelope com um dinheiro e instruções pra um cara que ia ser um matador, algum matador de alguma coisa. E aí ele encontra um cara atrás de um... É, o cara que foi... Ele foi o cara que fez o atentado no Ozymandias. Isso, o cara que tentou bater no Ozymandias e acabou se fudendo lá. E esse que entregou as instruções pro cara que tentou matar o Ozymandias e o Ozymandias matou ele. E aí ele vê um cara atrás de uma placa lá, de uma cadeira, pega esse cara também e começa a tirar informações dele. Mas esse quem tira é o Coruja. E aí o cara fala... Ele fala que o Coruja original foi assassinado. E aí o Dan fica abalado, né? E aí ele fica putaço. Isso, aí os dois pegam a nave e vão pro escritório do Ozymandias. Aí chegam lá no escritório... Isso, pra tentar arrancar mais alguma informação dele, né? Ele chega no escritório e vê que o Ozymandias abandonou, não só ele, como todo mundo que trabalhava lá, né? O prédio estava completamente vazio e sobraram algumas anotações, uma papelada lá. E enquanto isso está acontecendo, a ilha e Distas estão lá sumidos, né? Eles se encontram e brincam um um pouco, conversam e tal. Aí o Makishi e a cientista estão lá tendo casinho, a desenhista estão lá tendo casinho dele. Ele esbarra no negócio, na hora que ele vê uma bomba. Aí ele explode. O barco que eles estão explode. Mas por que isso aconteceu? A gente vai descobrir logo. Voltando pro escritório do Ozymandias. Ele tenta descobrir uma senha pra invadir o computador do Ozymandias e começa a digitar lá. E aí ele consegue descobrir que é Ramsés 11, que é o mesmo que significa que... Ramsés II, né? Ah, como é que é o nome? Que significa o lugar onde tinha se construído um prédio gigante lá, que era Karnak, e estava nas anotações do Ozymandias. Ah, sim, isso. Karnak, que é um templo, né? É um templo, eu não sei exatamente onde fica, mas já é considerado patrimônio da Unesco, é o templo de Karnak. Isso, e o Ozymandias significa o mesmo que Ramsés II. O nome egípcio de Ozymandias é Ramsés II. Isso, exatamente. E aí ele já se toca. É Ozymandias, Karnak, então vamos para a porra de Karnak. Aí ele pega a nave. Peraí. Antes deles irem pra Karnak, que eles começam a olhar as anotações do Ozymandias, eles percebem que aquela conspiração maluca dos heróis tá muito mais ligada com o Ozymandias do que a gente tinha imaginado. Porque tem anotações de gente sendo paga, de gente que vai fazer serviço sujo, de assassino, não sei o quê. E aí que eles descobrem que o Ozymandias pode ter sido o cara que provocou toda essa merda que a gente tá discutindo até agora, cara. Isso aí. E aí o que que o Rorschach faz? Ele pensa assim... Que pariu. Se vai dar merda mesmo, vai eu e o Coruja só lá atrás do Ozymandias, lá pode ter um batalhão inteiro contra a gente. Então o que que eu vou fazer? Ele pega o livro dele, cheio das anotações que ele marcou até hoje, e escreve que o possível assassino é o Ozymandias. E o que que ele faz? Ele manda pro escritório daquele jornal. Chega lá no jornal, o gordinho vai lá, vê as anotações e pergunta pro cara lá, que é o patrão do jornal, o que que eu faço com isso? Aí o cara lá do jornal diz pra ele jogar na pilha de doidos, de coisas de doidos, que manda pra cartas de doidos, e ele deixa lá acumulado na parte de doidos. E aí corta pra nave do Coruja, chegando na ilha de Karnak. Lá na parte de Karnak, fica na Antártida. Na Antártida. E aí ele chega lá, a nave congela o motor, eles desabam e caem no meio da neve a 15 km de distância do castelo do Ozymandias. E aí ele pega a roupa e tipo umas motos de neve, o Coruja com uma roupa de neve e o Rorschach com um agasalho maior, e vão para a casa do castelo do Ozymandias, que tem no meio da neve. É quando o Ozymandias olha para aquele monte de telas e diz: está tudo bem. Aí acaba a edição número 10. Muitas vezes no decorrer da história vai aparecendo uma coisa chamada o método White. E a gente descobre aí nessa história que o método White, como o Adrian White é o cara mais inteligente do mundo, ele faz um método que a pessoa deve seguir para se tornar uma pessoa perfeita. Perfeita de corpo, de mente, para se dar bem com outras pessoas. E até então a gente tem visto o Adrian White não como um milionário idiota, mas um milionário de bem resolvido e bem com a vida, que tem métodos para resolver problemas sociais e pessoais e tal. Tendo essa revelação da conspiração, você vê que a inteligência dele vai muito mais além disso, né? Aí o Rorschach até pergunta pro Coruja: nossa, será que o Adrian White ficou maluco, né? E o Coruja vira pra ele e fala: como é que você pode questionar se o homem mais inteligente do mundo tá maluco? Ele tá num nível de inteligência que a gente não tá, né, cara? Lá fora, à distância, um gato selvagem rosnou. Dois cavaleiros estavam se aproximando. O vento começou a uivar. Bob Dylan. Coisa bem bacana, que cada capítulo o relógio vai andando, né? Vai se aproximando da meia-noite. Como a gente tinha dito, a meia-noite é um horário cabalístico. E quanto mais perto da meia-noite chega, mais você vai vendo que a merda vai pegando, né, cara? Por isso são 12 edições. Começa no 1 e vai até o 12 no relógio. A gente tem um close aqui no capítulo 11 do Palácio de Karnak. Que é cheio dos demônios e coisas evoluídas. Com as imandias dentro, só com coisas... É, ele mantém um palácio tropical, né? Com plantas tropicais dentro da Antártida. É um negócio insano. Isso, com uma lince mutante dentro do negócio, e coqueiros crescem no meio da neve. Ele conseguiu criar um negócio que ele mesmo diz que, em meio a uma cúpula de vidro fino, ele conseguiu criar um castelo gigante onde ele pudesse criar qualquer coisa. Então ele estava modificando o mundo ali mesmo, no lugar onde cheio de neve. Ele conseguiu criar um lugar extremamente diferente do mundo inteiro. Ele conseguiu fazer uma coisa que nenhuma outra pessoa poderia fazer. Aí que ele conta a história do cara lá que nasceu há 300 anos antes de Jesus. Aí ele conta a história do Alexandre da Macedônia, que ele se inspirava no Alexandre da Macedônia, que dominou a Turquia toda, a Fenícia, o Egito, e estava indo contra os persas. E com 33 anos morreu dominando a maior parte do mundo civilizado. Ele disse que ele se inspirava no Alexandre da Macedônia. E aí todo mundo disse que ele parecia louco, e ele foi lá e matou um dos caras que estava junto com ele, que ele estava demonstrando o castelo lá dele, falando que ele se inspirava nesse cara. É nessa hora que aparece o cara caído no meio da neve, dentro da cúpula, uma parte com neve, e o cara morto no... E aí ele diz que ele vai se tornar vai conseguir mudar o mundo, ele mesmo, como o Alexandre da Macedônia. O que tá acontecendo aí é que ele tá usando, né, a inteligência dele para tentar alcançar uma perfeição mundial que ele sempre teve vontade de ter, assim, né? Tipo, ele admira o Alexandre o Grande. Ele quer ser o Alexandre o Grande, né? Ele não é só um admirador do Alexandre. Ele quer ser o novo Alexandre, quer trazer a perfeição pro mundo. Então ele tá usando todo esse palácio, esses milagres que ele faz geneticamente, cientificamente, para tentar aperfeiçoar o mundo, né? Então a gente tem o Coruja e o Rorschach indo em direção dele. Ele celebra, né, essa ideia que ele tem junto com esses vietnamitas que acabam mortos com veneno no vinho que ele colocou. E ele se prepara para a chegada dos dois, né? Isso, ele espera lá, tanto que na hora que os dois invadem, ele dá um soco no... Um soco não, ele joga um disco na cara do Coruja e bate no Rorschach. Consegue bater nos dois. E é nessa hora que a sua cabeça explode. Por quê? Agora conta o que acontece. O que estava acontecendo em paralelo, lá em Nova York, aquela mulher que tinha colocado o cartaz do show das lésbicas lá, o show tá para começar, né? Tá para acontecer, e uma onda de violência começa a tomar Nova York, porque justamente por causa dessa mulher aí, começa a brigar com a namorada dela, e outras pessoas se acham no direito de entrar no meio, e começa uma briga imensa no meio do centro de Nova York, o Rorschach e o Coruja brigando com o Ozymandias, né? De por que ele tá fazendo aquilo, a gente descobriu, né? E ele começa a contar o plano dele da mesma forma que ele contou para os assistentes dele. Aparece o médico no centro, vendo a briga rolando das duas mulheres. Ele quer interferir, a esposa dele não quer deixar. Quer dizer, são vários frontes aí de batalha, de história, que vão acontecendo sem parar, para mostrar que a história está chegando no ponto máximo dela. É o clímax da narrativa de Watchmen, né? Que o Ozymandias revela que ele matou o comediante, que ele mesmo matou o comediante. Porque o comediante tinha descoberto os planos dele, né, de aperfeiçoamento mundial, mas ele foi obrigado a ficar quieto. É um plano extremamente complexo, né, que envolveu os artistas, que envolveu a guerra. Quer dizer, o Ozymandias, ele trabalhou, ele mexeu os pauzinhos para trazer os heróis de volta, mesmo contra ele, para forçar ainda mais os laços de guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. É nessa hora que você entende o porquê que só ele poderia matar o comediante, um cara tão forte. Porque ele também era um herói, e ele era um cara esperto, ele poderia planejar esse assassinato, e ele era forte para conseguir jogar um cara daquele tamanho, porque ele conseguiu bater no Rorschach, que matou um monte de gente forte, gente e tudo mais, bateu no Coruja, que era um herói também forte, e ele mesmo poderia bater em outro cara, e ele conhecia o comediante conversava com ele normalmente. Então ele invadiu a casa do comediante, pegou ele e jogou ele pela janela, porque ele sabia do que ia acontecer, e ele não queria que isso se espalhasse antes de que todo mundo soubesse, para não criar um caso, uma pior crise mundial ainda, para não explodir o caso dele, dessa criação dele de evolução do mundo, antes que todo mundo soubesse. Ele não queria que isso acontecesse. Ele foi lá e matou o comediante. E ele vai explicando esse plano para os dois, né, pro Rorschach, esse plano de perfeição mundial, e vai relembrando vários momentos da HQ que deixaram a gente com tanta dúvida, né? E é aí que chega a hora do Rorschach virar para ele e falar: não, a gente vai de fazer isso, né? Ele fala: fazer isso? Não, eu já fiz isso há meia hora atrás, né? Vocês estão atrasados. E é aí que vem a maior explosão de cabeça, né? O mundo inteiro fica branco, todo mundo para olhar essa explosão que tá acontecendo. E outra coisa, antes de acabar a HQ, se vocês prestarem atenção, não sei se esse era o intuito do Alan Moore, em cada máscara, principalmente dessa HQ do Rorschach, se você prestar atenção, quando ele apanha, ele fica com uma cara de raivoso, na própria máscara fica com como se fosse os olhos mais pra cima, e com uma sobrancelha pra cima também. Na hora que ele tá no chão, caído, ele faz uma cara meio de triste, com os olhos mais pra baixo, a boca pra baixo também. Não sei se esse era o intuito do Alan Moore, de demonstrar na face do próprio Rorschach que também ele tinha face. Aquela era a face dele, uma face sobre a outra face dele, uma face que ele criou e que poderia demonstrar as feições do rosto dele. E é aí que acaba. Eu acho que foi intencional, sim, mas não seria no caso do Alan Moore, né? Seria do próprio artista, né? Sim. É, o Dave Gibbons. E aí nessa hora acaba a HQ com ele demonstrando a morte do comediante e Nova York sendo invadida por um raio de luz que começou a destruir tudo. Uma imagem parecida com a que acontece com o Dr. Manhattan, quando ele tá dentro daquela nave lá, que a explosão dentro daquela nave, dentro daquela cúpula lá que acontece a explosão nuclear. É verdade. Numa das imagens de cima aparece vários relógios do relojoeiro que vendia relógio perto da banca. Aparece a imagem daquele teste do Rorschach, que é o que a mala do psiquiatra abre, várias folhas voam e explode tudo e dá essa explosão nuclear. Isso no final da HQ número 11 do Watchmen. São esses quadros que revelam pra gente como tudo se encaixa, né? Você vai ver o psiquiatra que entrevista o Rorschach, que tá do lado, que conhece o dono da banca onde o Rorschach comprava o jornal, que tá perto da mulher que colou o cartaz do show que tá rolando agora. Tem um moleque que leu Cons do Cargueiro Negro, que narra a história do Watchmen de uma forma diferente. E, cara, tudo se interliga de uma forma perfeita, como um relógio, igual a história do Dr. Manhattan. Olha que coisa maluca, cara. Meu nome é Ozymandias, rei dos seis. Contemplai minhas realizações, ó poderosos, e despertai-vos. Ozymandias, pers bis celi. Vamos para o último capítulo, agora só comigo e com o Erlon aqui, que todo mundo morreu junto na explosão, né? Isso, Kajima morreu, todo mundo morreu na explosão do Nova York. A história começa já na primeira página, mostrando corpos ensanguentados, destruídos, o relógio ensanguentado. E a gente vê pedaços de um monstro, né? Conforme as páginas vão avançando, você vai ver mais pessoas mortas em lugares diferentes, em cidades diferentes. E vai dando um close maior no monstro, até que a gente vê que esse monstro é exatamente o que a Indiana tinha desenhado na Ilha dos Artistas lá. Isso. O que aconteceu? Esse monstro, ele foi criado por esses artistas lá naquela ilha. E essa era a função deles lá. Era criar esse ser, mas esse ser, ele ia ser criado para ser mandado para outra dimensão, que estava sendo pesquisada pelo grupo do Ozymandias. Mas, obviamente, que ele não quis isso, porque ele queria provocar essa reação nas pessoas. Então, para não atrapalhar o plano dele, ele se livrou de todos os artistas explodindo o barco, fez com que esse monstro, no horário determinado em que ele precisasse, saísse da dimensão onde ele tá e tomasse o lugar dos corpos, né, na nossa dimensão. Seguindo aquele fato físico, né, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, esse monstro toma esse lugar e tira a vida de zilhões de pessoas, porque ele é gigantesco, né? Ele não tá só em Nova York, ele tá em várias cidades do mundo aí. Isso, que ele vai lá e destrói tudo, e aí ele diz que aí ele conseguiu realizar o que ele queria. Ele fala pro Dr. Manhattan. E exatamente nesse momento em que o monstro chega, que o John e a Laurie chegam de Marte. Mas, e aí que ele percebe por que ele não conseguiu prever esse acontecimento, né? Que esse monstro, ele emitiu uma quantidade de eletromagnetismo que atrapalhou a visão dele do tempo, né? É que tem um nome chamado tachyons, que é um tipo de elétron que modifica o pensamento e o futuro do Dr. Manhattan, que ele não consegue prever o que vai acontecer. Esse monstro foi criado para isso. Mas mesmo assim, e até isso acontece, que o Dr. Manhattan chega dentro do laboratório todo zonzo, o Coruja ainda olha para ele e pergunta se ele tá drogado. Ele diz que não, que é a culpa dos Tachyons, mas mesmo assim ele vai conseguir falar com o Ozymandias e destruir ele de algum jeito. Aí o que ele faz? Ele entra dentro do laboratório e deixa a Spectral lá na rua mesmo, pra se fuder na neve. Olha como ele não gosta mais das pessoas do mundo inteiro. Ele já não dá mais bola pro mundo. Ele entra lá dentro, entra no laboratório. Na hora que o Ozymandias tá lá, o Dr. Manhattan passa na frente de um local lá onde tem nuclear e joga Tachyons. Eu acho que o que tá acontecendo e mais interessante aqui é que a gente tem essa grande revelação do que finalmente aconteceu. A história se fecha de uma forma perfeita, não deixa nenhuma aresta pra fora. Os heróis, eles são obrigados a acatar ao plano do White, porque analisando da forma como ele vê isso, o plano dele é perfeito, né? O plano dele é completamente perfeito, porque fazendo isso que ele fez, fazendo essa destruição em massa, ele tá conseguindo unir os povos que estavam em guerra, tá conseguindo fazer com que os heróis voltassem à sua melhor forma pra combater o mal, e conseguiu fazer com que os artistas criassem assim, o que ele tava precisando pra fazer todas essas duas outras coisas tão importantes, assim. Então, tipo, ele não precisou, ele não nem mexeu os palitos dele. A única coisa que ele precisou fazer é esperar todo mundo fazer o trabalho pra ele. Ele só deixou os... Exatamente. Ele é tão esperto que ele só deixou os pontos estratégicos pras pessoas descobrirem o que ele tava fazendo, de alguma maneira, e fez com que todo mundo trabalhasse pra ele sem ele precisar fazer nada. Na hora que ele descobre... Exatamente. Na hora que as pessoas descobrem isso, a Espectral tenta matar ele, dá um tiro nele, ele pega a bala, bate nela, desmaterializa o Dr. Manhattan e a Lince lá, geneticamente modificada dele, e conta pro Coruja e pro Rorschach tudo isso que tinha acontecido. Nessa hora, o Dr. Manhattan invade de novo o prédio gigante, tenta bater nele, só que ele diz que não precisava disso, que ele tava certo, porque ele conseguiu acabar com toda essa guerra do mundo do jeito dele, e conseguiu que tentou fazer de um mundo melhor, do jeito dele, botando esse povo gigante no mundo inteiro, que invadia todos os locais. Já daí o Coruja diz que vai ajudar, ele ainda fala, ele levanta o braço quando aparece nas telas tudo, em todos os lugares do mundo acontecendo várias coisas, explodindo o mundo inteiro, acontecendo todas as coisas, jornalistas todos nervosos, ele diz, eu consegui, que ele conseguiu, ele dá um berro gigante e diz, eu consegui. Porque ele conseguiu, ele conseguiu realizar o que ele queria. E aí nessa hora que explode a cabeça de todos os heróis. Porque eles ficam pensando, o que a gente vai fazer? O cara conseguiu o que ele queria. Ele utilizou ele usou a gente pra fazer o que ele queria e conseguiu fazer isso. A Dr. Manhattan disse, então a gente não vai precisar contar isso pra ninguém, porque todo mundo já viu isso, aconteceu. E ninguém precisa saber que foi ele que fez isso tudo. É, o Dr. Manhattan, assim como os outros heróis, ele é obrigado a acatar esse plano também, né? O único que não acatou foi o Rorschach, que até... Rorschach, ele quis ser justo ao extremo, né? Ele não aceitou. Dr. Manhattan sai atrás dele, ele não quer deixar isso acontecer. Rorschach percebe que ele não vai ter saído e fala, não, faz, né? Faça isso agora. Que é matar ele, né? E o Dr. Manhattan acaba com a vida do Rorschach, desmaterializa ele. Ele desmaterializa o Rorschach como aconteceu com as pessoas lá em Nova York. Fica tudo em pó. Tira a máscara primeiro, ele diz, manda ver. Ele pega e desmaterializa o Rorschach, deixa só a roupa dele, parte da roupa caída no chão, ele todo desmaterializado. E aí também mostra a cena do Coruja e a Espectral juntos, se beijam e transam. Nessa hora, o Dr. Manhattan faz aquele sorriso sarcástico, entra pela parede e vê que os dois são apaixonados, anda sobre a... Então, isso que eu ia falar, você vê como ele tem essa coisa de Deus, né? Ele anda sobre a água, olha que loucura. Ele nem liga mais pro que acontece, atravessa a parede e entra no lugar onde está o Ozymandias. Tem um globo gigante com todos os planetas dentro, ele sobe em cima desse globo e desaparece. E o Ozymandias fica olhando e ele desaparece dentro daquele globo, o Ozymandias vira as costas. Ele desaparece dizendo que ele aceitou o plano, né? Ele concorda com o plano, mas ele tá maravilhado com o milagre da vida. Então ele achou tão interessante que ele vai até fazer algumas, né? Quer dizer, olha como ele é Deus, né? Ele vai criar vidas humanas ao prazer dele. Isso, ele ainda diz, é verdade, acho que talvez até crie alguma. Adeus, Adrian. Aí o Ozymandias diz pra ele, John, espere, antes de partir, eu agi corretamente, não? Deu certo? No fim, aí ele diz, no fim, nada chega ao fim, Adrian, nada, e desmaterializa ele e ele desaparece. Nada tem um fim, nada tem um fim, o mundo não tem um fim, nada tem um fim, e ele desmaterializa. Aí tudo gira em círculos como um relógio, né? Isso, e aí nessa hora mostra a cena da filha da Espectral velha junto com o Coruja, totalmente diferente, cabelo loiro, os dois, entrando na casa dela, no Natal. Aí os dois dão flores pra ela, ela ainda diz quem é esse cara tão bonito e tal, ela conta que já sabia que o comediante era o próprio pai dela, elas se abraçam, e aí o Coruja, já totalmente diferente, loiro, sai da casa da Espectral e junto com a Espectral nova, abraçada, e aí o que que ela faz? Ela olha o quadro com todos aqueles heróis antigos e beija a foto bem na parte onde está o comediante, como se ela ainda amasse ele, mesmo que ele fez, por isso que ela diz no começo lá das HQ. Quer dizer, como o Dr. Manhattan falou, tudo dá voltas, né? No fim das contas, ela não deixou de amar o comediante. Isso. E como é que acaba a história? A gente vê o gordinho saindo de um lugar e a gente percebe que agora o mundo é unido, né? Você vê que tem alguns lugares aqui na cidade que estão escritos em russo, né? Isso. Que agora eles se tornaram uma coisa só. E aí ele ainda diz, eu fui na lanchonete lá russa, que se eu não me engano o nome era Burgersenbor, que é um nome russo. Aí o cara diz, o patrão dele ainda diz, eu não quero isso, esse lugar nojento. Diz, eu posso comer até coisas de lá, mas eu não quero ouvir o nome dessa lanchonete aqui dentro. E aí ele começa a comer o sanduíche, e aí o gordinho tá com a camiseta com a mesma imagem do comediante, aquele emoticon no rosto, na frente mancha da camisa, ele morde, cai uma mancha de ketchup, como se tivesse acontecido aquela morte do comediante, aquele sangue escorrendo. E aí ele pergunta pro patrão dele, o que que eu ponho no jornal, porque tá faltando uma coisa. Aí eles pegam uma coisa das pilhas das cartas doidas. Aí o que que ele pega? Ele pega um diário no meio desse monte de cartas, e nele tá a história toda. Que a gente sabe muito bem que é o diário do Rorschach, né, cara? Isso. Ou seja, ele vai descobrir toda a história do Rorschach, todas as investigações, e mais interessante, ele vai descobrir que toda essa conspiração foi provocada pelo Adrian Weitz, e a história acaba. Ou seja, como o Dr. Manhattan já disse, o mundo, né, nunca tem um fim, né, voltas. A partir de então, quer dizer, a história acabou, mas você imagina, a partir do momento que for revelado todo esse plano do Adrian Weitz, que o Rorschach teve tempo de anotar no diário dele, o que que vai acontecer? O cara vai ser perseguido, o mundo vai entrar em guerra de novo, e tudo vai virar uma bagunça outra vez. A grande ironia da história, né, cara? A grande ironia, o mundo dá voltas, cara. Não importa quanto se tenta deixar tudo perfeito. Perfeito não existe, velho. Isso. Seria um mundo mais forte. Um mundo forte e adorável. Onde morrer, John Kay. E o relógio bate 12 horas. Peraí, telefone. Ó, me largaram sozinho aqui? Alô, alô, Terezinha. Então vamos lá. Assim.